também. Tem cara que briga com a brigada e a brigada leva em cana. Então, felizmente, estamos tendo fiscalização e, por favor, né, não faça festa. Ainda não dá, né? Puxa, é, e olha, olha só o que aconteceu no Maracanã, né? Bom, no campo, empate. Flamengo e Fluminense ficaram no 1-1, jogo de ida. O Gabigol, de pênalti, fez o gol para o Flamengo e o Abel Hernandes, ex-Inter, empatou para o Fluminense. O jogo da volta ocorre no próximo sábado, mais uma vez no Maracanã. Pois é, eu ouvi dizer, Guerrinha, que o Abel Fernandes fez gol em Grenal e Fla-Flu. O homem já se pagou, né? Para tudo existe alternativa. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Este é o futebol da Gaúcha. Um desejo, um impulso, uma inspiração. Cooperativa Langiru, 65 anos, desenvolvendo a região. Bom, Lelê Bortolatti, eu notei que tu ficasse um pouco contrariado, ainda não desce aquele pau definitivo, mas enfim, uma certa contrariedade em função da ausência do Yuri Alberto no time, ou eu estaria enganado? É, Pedro, é porque a gente só quer... Eu sempre vou defender o treinador do Inter, mas nunca, não quer dizer que eu vá concordar com todas as ideias dele, né? E eu gosto das ideias do Miguel Ramírez, mas eu acho estranho essa falta de coerência, porque se a gente pegar o último jogo do Inter pelo gauchão, vamos pegar Inter e Juventude na semana passada, o Inter sem o Yuri Alberto não estava conseguindo chegar no gol do Juventude, estava 0-0 o jogo. O Yuri Alberto acaba entrando por uma infelicidade do Palacios, uma lesão, e depois que o Yuri Alberto entra, o Inter faz 4 gols. Pode ser uma coincidência? Pode, até porque o primeiro gol do Inter ele surge de uma grande falha de armação do time do Juventude, que propicia o contra-ataque do Inter. Mas é que realmente assim a gente não entende os critérios do treinador. Como eu falei ali na primeira intervenção no início da jornada, Pedro, o Miguel Ramírez, ele sempre fala que vai escalar o time de acordo com o adversário. No outro encontro entre Inter e Grêmio, ele botou o Lucas Ribeiro. Hoje ele bota o Zé Gabriel. Então a gente não entende essas coisas que vêm do discurso do que o treinador fala pro que é colocado em prática. Eu não consigo ver o Yuri Alberto como reserva do time do Inter em nenhuma circunstância, nenhuma mesmo, né? Acho que o Galhardo tá bem também na mão do Miguel Ramírez, como estava na mão do Cudê, mas realmente ver o Yuri Alberto no banco de reservas no início de um jogo, ainda mais de um Grenal, que a gente precisa de mais qualidade para poder decidir, porque o detalhe pode decidir um jogo parelho como esse, ver o Yuri Alberto no banco realmente é uma coisa que me deixa um pouco chateado. Tomara que eu esteja errado e o Miguel Ramírez esteja certo. Tá bom, e tu... Bagé, tu tens alguma contrariedade em relação à escalação feita pelo técnico do Grêmio? O que eu penso é o seguinte, Pedro, tem algo que me incomoda no discurso que foi feito para a contratação e principalmente pela escolha do nome do Thiago Nunes para a realidade. Por exemplo, eu gostaria de ver no lado direito do Grêmio, não o Luiz Fernando, talvez um Guilherme Azevedo, porque não o Elias, que acabou escanteado. O Pedro Lucas, por exemplo, o meia, ele não tem ficado nem no grupo à disposição para o banco de reservas, e justamente numa ausência de meias do Grêmio. Então tem algumas coisas que incomodam. Por exemplo, hoje, não tendo o Thiago Santos, vai jogar o Lucas Silva. Porque sabe, tem um menino no banco chamado Fernando Henrique que poderia estar jogando ali, mas é que já tem uma justificativa, ele não ganhou rodagem, ele não ganhou minutagem, para usar o termo dos treinadores, mas não usou, não ganhou minutagem porque o próprio Thiago Nunes não utilizou. Eu estou muito confiante na maneira que o Grêmio vem jogando e tenho praticamente, estou fechado com o Thiago Nunes, mas algumas coisas me incomodam, principalmente a não utilização da base. Hoje, por exemplo, o Grêmio não tem de novo o Léo Xu, que foi o protagonista do último Grenal. Estil junto de quem faz a agricultura ir em frente, junto de quem faz o agro. Pensou em energia solar, você pensou na Espaço Luz, a número um energia solar do Rio Grande do Sul. A luz é, tá cara a tua conta de luz, né? Pois é, o pessoal reduz em até 95% energia solar, espaçoluzenergia.com.br, e você dá uma colaborada extraordinária também com o meio ambiente, já que é uma energia limpa, absolutamente renovável. Basta pintar esse sol que tá bonito hoje em Porto Alegre, e ali está a produção da sua energia elétrica e da sua economia. Pão, bolinha, doce e cebola da Turma da Mônica da Santa Massa. É, a tenente Daniela gosta, né? Do pão da Santa Massa e sobretudo do bolinha, que já está à venda no IMEC, no Desco e também no supermercado Assum, ou seja, começa a ser esparramada pelas redes de supermercados do Rio Grande do Sul. Em seguida vai estar no Zafari, vai estar no Nacional, vai estar em tudo quanto é canto, porque no seu churrasco pode até faltar carne, mas não pode faltar o pão Santa Massa, né? Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o nosso plano. Minas Gerais, o que está rolando? Semifinal, diz aí, Bertoncello. Ah, em Minas Gerais, Pedro, já estamos na final do Campeonato Estadual e o primeiro jogo ocorre hoje no Estádio Independência. Jogo marcado para as 4 horas, o América Mineiro do Lisca enfrentando o Atlético Mineiro do Cuca. O Galo escalado com força máxima e uma surpresa na escalação. O Cuca colocou o Arana, que é lateral esquerdo, como meio campista, escalando Dodô como titular e apenas o Hulk como centroavante. Partida contra o América Mineiro, repito, o jogo às 4 horas. A partida decisiva no Mineirão ocorre no próximo domingo, Pedro. José Alberto Andrade, repórter da Gaúcha, conta agora os mistérios da ausência de Walter Kahneman, importante zagueiro do Grêmio. Diz aí, Zé. Bom, o Kahneman está fora em função de uma intervenção que ele sofreu na região do quadril. Uma questão, um problema na área do pubis. E isso aí fez com que ele sofresse uma intervenção. Não houve, uma intervenção pouquíssimo invasiva, por isso talvez o Kahneman tenha se irritado com o Simon Bianchini, quando o Simon perguntou com uma intervenção cirúrgica. Na língua portuguesa e a linguagem médica, ainda que mínima, a intervenção sofrida por ele é sim uma cirurgia, porque houve a introdução de é o tipo de uma agulha que se faz, como na artroscopia, parecido, não tem corte, sim a colocação de uma agulha, e aí é feita uma microcirurgia. Estou sendo bem genérico para o pessoal entender, mas é considerado cirurgia também. Ambulatorial, é verdade, sem maiores consequências para a vida do Kahneman. Foi até a concentração e não tem prazo para voltar ao time do Grêmio. E não está convocado, Pedro. Até hoje saiu a convocação da Argentina, chegou a se... digamos que aí como... não é nem especulação, digamos que com maldade mesmo, malícia, que o Kahneman não estava jogando, que ele estava se preservando para jogar a Copa América pela Argentina. A convocação dos jogos eliminatórios da Argentina agora em junho saiu hoje, não tem Kahneman e não deve ter também na convocação da Copa América. Muito bem. Quero lembrar que a rede de farmácia São João tem a vacina tetravalente contra a gripe, inclusive H1N1. É hora da gente se cuidar, né? E por falar em se cuidar, cuide da sua higiene com álcool pronto-socorro nas mãos e nas superfícies. Álcool pronto-socorro 70 ou gel, tá legal? Não esqueçam, o nome do álcool é Pronto Socorro. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Agora, vamos saber das ligas europeias com Marcos Bertoncello. Vem comigo, Pedro, porque tivemos hoje um lance muito bacana, o gol marcado pelo goleiro Alisson, ex-Inter, na vitória do Liverpool sobre o West Bromwich, fora de casa, por 2-1. Estava empatado o jogo 1-1, aí aos 50 minutos do segundo tempo, o Alisson foi pra área, cabeceou, fez o gol da vitória importantíssima do Liverpool, que não tá no G4, ele briga ainda na última rodada por uma classificação, uma vaga na próxima Champions League. E no Campeonato Espanhol, Pedro, agora o título só tá entre Atlético de Madrid e Real Madrid, porque hoje, Pedro, o Celta de Vigo do Cudê venceu o Barcelona em pleno Camp Nou pelo placar de 2-1 e tirou o Barça da briga pelo título. Olha só o que está acontecendo por lá, né? E o André Silva, a escalação do Internacional não passa por departamento médico, é só por opções do treinador, é assim? Isso, Pedro, passa por opções do técnico Miguel Ángel Ramírez, né? Ele que definiu, porque a questão do Tyson é a inscrição, ele não está no gauchão, a defesa é também opção do treinador, assim como o ingresso do Nonato no meio-campo, a volta do Palacios ao time titular e a permanência do Yuri Alberto no banco. Aliás, o Rodrigo Oliveira hoje pela manhã, naquele trabalho, os repórteres da Rádio Gaúcha estão batendo, né? Essa semana o Gabardo veio com a multa do Ferreirinha, que preocupou demais o torcedor do Grêmio, porque jogando o que ele está jogando, ele vai valer muito mais do que 8 milhões de euros que está estipulado, pelo menos, lá para o futebol da... como é o nome daquele país? Ucrânia. Ucrânia, obrigado, Gabardo. E agora, hoje pela manhã, pô, eu estou acordando, sabe? Estou escovando os dentes, tá? Estou lavando o rosto e daqui a pouco eu estou ouvindo e entra o Rodrigo Oliveira para dizer que o Donato vai jogar. Ninguém esperava. Que informação importante, hein? Puxa! Seus melhores momentos são suas maiores conquistas. No fim do jogo nós vamos ver quem vai conquistar o craque Calçados Pegada. Calçados Pegada, a marca da conquista. Você quer um super... Se a gente pegar aqui dos jogadores da dupla Grenal que estão fora, é por questões médicas, e aí eu não estou falando de jogadores que poderiam voltar hoje, mas enfim, jogadores que já estão ou recentemente machucados ou fora por algum tempo. Do lado do Inter, eu acho que de titular mesmo, quem está fora é o Patrick, né? O Bosquilha, quando voltar, pode ser titular. O Guerreiro, acho que não vai ser. Então o Patrick é o jogador titular que está fora. Do lado do Grêmio, o titular Kahneman, mais ou menos, né? Já pois foi é. Mais, né? Eu acho que dá pra colocar. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele é importante, pelo menos, né? Ele é importante, sem dúvida. E do lado do Grêmio, o Kahneman, que o Zé Alberto há pouco estava explicando, e o Jean-Pierre, que talvez a gente coloque como dúvida também. Mas é um jogador que pode brigar por vaga. Então, dois jogadores mais importantes que estão fora por lesão são estes: Jean-Pierre, Kahneman e também o Patrick. Quer um super resultado na sua lavoura? Faça como Adriano Bitello, lá de Gravataí, com os fertilizantes Yara. Sua lavoura recebe todos os nutrientes de forma eficiente e equilibrada. Utilize as tecnologias Yara para a nutrição da sua safra e veja os ganhos e resultados. Conheça as soluções no site yarabrasil.com.br. O Adriano Bitello usa fertilizantes da Yara. O Zé Alberto não. O Zé Alberto é cliente só da Supra, porque ele não planta nada, não, ele só cria gado. Como não? Pedro, há duas semanas foi semeado o azevém em cima da lavoura do milho. Ah, não, então retiro tudo. A Yara tá contigo. Não, tô com a Yara, tô com os implementos da São José Industrial. Isso. Tô com a Supra, eu tô toda a turma do agro. Sicred. Não, Sicred é a minha conta ali em São Chico. A Bruna que cuida da minha conta lá em São Chico. Não, tá tudo em casa na Jornada da Manhã. E no café da manhã, o salame, o patê, aquelas gostosuras todas que a Langiru coloca na sua mesa. No é isso, churrasco, né? No churrasco, isso. A turma da Santa Massa entra em campo. É. E aí, mas tu não, já né? Tá no. Tu já pegou o pão doce da turma da Mônica, o pão de cebola? Então, não peguei o doce ainda não. Espetaculares. O doce eu tenho que dar uma driblada nas comorbidades, mas é claro que eu vou pegar, né? Tá bom. São José. O doce é bom até para diabético. Eu sei. São José Industrial, implementos agrícolas e alta performance no campo. Eu falei no Pão Doce aqui, pulou uma turma aqui, o Duda Pinto, a Daniela, a tenente Daniela, todo mundo pulou querendo o Pão Doce. Ora, então faz o seguinte: vai no IMEC, vai no Desco ou vai no Assum. Esses três eu sei que já tem. O Zafari já deve ter, então, se não tá chegando em seguida. Ah. Então vou te dizer, eu sou tão fã da Santa Massa e tenho uma memória que vocês dizem que é muito boa, mas a minha memória de gastronomia é melhor ainda. A Santa Massa já fez um Avant Premier certa vez lançando um pão doce convencional. Ali ela botou um laboratório, isso, né? E eu já sou cliente do pão doce da Santa Massa daquela época. Essa volta agora, com a grife da turma da Mônica, nossa senhora. É, aí é covardia, né? Bom, vamos adiante, porque eu quero outra vez chamar o nosso Marcos Bertoncello, plantão modelo da Rádio Gaúcha, para que ele nos informe o que tem para a dupla Grenal, o que tem de importante essa semana que vem aí de Libertadores e também de Copa Sul-Americana. É isso, Pedro. Os dois jogos de Grêmio e de Inter agora ocorrem na próxima quinta-feira. Situações são diferentes, né? Porque o Grêmio encaminhou a sua vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana com a vitória sobre o Lanús na última quinta-feira por 3-1. E na próxima quinta-feira, às 9:30 da noite, horário de Brasília, enfrenta o Aragua, na Venezuela. Já o Internacional, também na quinta-feira, às 9:00 da noite, em Assunção, no Paraguai, enfrenta o Olímpia. E aí, Pedro, faltando duas rodadas, neste grupo, todos os times têm 6 pontos. Nesta ordem: Inter, Always Ready, Olímpia e Deportivo Táchira. Tá todo mundo vivo para as últimas duas rodadas do Grupo B da Copa Libertadores. Pois é, os dois times entrando no gramado, arbitragem também. E tem uma fumaça vermelha que sai daquele lado oposto às cabines, né? Que o Internacional coloca para fazer a entrada dos seus times em campo. Ela até não é muito, muito forte a névoa, então rapidamente vai se dissipar, né? Porque se fosse numa outra circunstância, com chuva, de repente podia incomodar, mas não. Ela tá ali já se dissipando, mas dá para ficar bem perceptível, digamos assim, Pedro. E então, até curioso, André Silva, viu, Pedro? Até curioso, porque o Grenal, né? O Grenal é às 16h. Se o Grenal fosse às 11h, eu não sei se teria jogo, viu? Porque o nevoeiro, a serração que tinha em Porto Alegre pela manhã, era um negócio impressionante. Vou te contar, eu moro aqui na... Eu moro a 10 minutos de carro do Beira-Rio. O sol na Zona Sul, ele começou a aparecer bem depois do meio-dia, quase 1h. Exato. Então, vou dizer o seguinte, ô Johnny, com aquela névoa que tinha por aqui, se larga essa fumaça, ela não subiria. Não, ficaria impossível. Vou contar pra vocês, eu fiz o Galpão Crioulo hoje pensando que eu tava em São Chico. É por aí. É, mas a serração que baixa é sol que racha, né? Então temos um belo Pedro. Sol. Aliás, o sol para produzir aquela energia que só a Espaço Luz e Energia entrega para nós. Entendeu? E aí, bom, aí economia de até 95% e uma mão de obra para o nosso bem-estar, para a nossa respiração extraordinária, porque não precisa ligar aquelas turbinas, aquelas usinas que tem óleo e que poluem tanto o ambiente. Não, não, não, vamos lá, energia solar, espaçoluzenergia.com.br. Quem é que me chamou? Não, exatamente neste dia 16 de maio, 17 anos atrás... O Rafinha fazia o seu primeiro jogo como profissional pelo Coritiba, 17 anos atrás. Olha o Rafinha, hein? Dos jogadores que eu citei há pouco aí, Pedro, alguns devem ter alguma possibilidade de voltar no próximo domingo. Do lado do Inter, o Patrick talvez tenha chance. O Thiago Santos, do Grêmio, que hoje está fora, vai ser reavaliado. O Jean-Pierre tem chance. E o Kahneman é pequena possibilidade, mas também vai ser avaliado. O procedimento que ele fez foi para tentar aliviar a dor, para ver se ele consegue jogar no próximo final de semana. Muito bem, André Silva, o time do Inter que está no gramado para o torcedor colorado que ligou agora, André. Vamos fazer uma inversão aí, Pedro. Tô com o Inter aqui, digo que é Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Nonato, Palácios, Thiago Galhardo e Maurício, o Inter escalado na informação, claro. Agora sim, o André Silva, o time do Grêmio. Vamos lá, Breno, Rafinha, Jeromel, Ruei, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Matheus Henrique, Maicon, Luiz Fernando, Diego Souza e Ferreira. Thiago Nunes, pelo Sport TV, ele tá falando aqui, deixa eu ver, apareceu a imagem dele e depois saiu. Depois, são 7 assistências e 2 gols nessa temporada. Miguel Ramírez já tá chegando por aqui. É, em seguidinha o Thiago Nunes fala pela RBS TV. Vamos ouvir primeiro o Ramírez pelo Sport TV, Pedro. Vamos lá. Hoje, e a estratégia que ele está montando para esse Clássico Grenal, nessa escalação inédita que ele apresenta para o Clássico Grenal, 4-3-1, Miguel Ángel Ramírez falando. A ver, más por sus características, porque en el plan de juego que queríamos hacer, él desde el entendimiento, desde la relación con los espacios que él tiene, entendemos que es el mejor para poder ejecutarlo, y por eso la decisión de que entre él. Muito obrigado. A palavra do Miguel Ángel Ramírez, técnico do Inter. Em seguida, Pedro, te chamo com o Thiago Nunes. Lojas Quero Quero, a única rede de lojas do Brasil que garante seu produto de graça se a entrega atrasar. São 400 lojas espalhadas. Quero Quero. Vamos lá, Thiago Nunes, técnico do Tricolor. Vem muito bem em casa, Thiago. Boa tarde. A gente sabe que os números prévios, eles não entram em campo nesse tipo de jogo, por se tratar de um clássico e também de uma final. Então, a história do jogo começa a ser contada agora, do zero. Temos que ter o máximo de atenção, respeito possível com a equipe do Internacional, que é uma grande equipe. Mas temos atletas também acostumados a jogar finais e clássicos, confiantes que a gente possa fazer um grande primeiro jogo. Tá aí a palavra do Thiago Nunes, técnico do Grêmio, Pedro. Conectividade, é claro, assine 250 megas com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Claro, você merece o novo, o trio de arbitragem, hein, Jory? A arbitragem FIFA, Pedro, a arbitragem de Anderson Daronco para o Clássico Grenal com auxiliares Lúcio Flor e André Bittencourt. O árbitro de vídeo Adriano Milchevski é a arbitragem para o Grenal 431. Adroaldo Guerra Filho, Guerrinha, uma última palavra sobre o Grenal 431, que começa em 2 minutos, Guerra. Pedro, eu espero e torço que tenhamos um grande Grenal. Um Grenal jogado na bola, sem violência, né? Até porque terão cuidados, porque na semana que vem tem outro e aí a coisa pode ser decisiva. Claro que tudo passa pelo Grenal de daqui a pouco, mas eu espero que seja um jogo bem disputado. E torço para estar enganado, torço para que os ataques sejam produtivos, que nós tenhamos um clássico com muitas emoções ofensivas. Pois é, olhando para o braço do Daronco, Guerrinha, tu encararia uma bronca com ele? Ou nem o Daronco, quando marca um pênalti, Pedro, o jogador chega nele e diz: parabéns, o senhor viu bem a jogada. Exato, o jogador que sofreu o pênalti, né? Né? Agora... O jogador que cometeu o pênalti. Claro, claro. Agora IES é Fiat, Fiat IES em Porto Alegre e Canoas. Meu abraço ao Renato Narras, ao Ari Campagnol, ao César, enfim, toda a equipe da IESA que não apenas patrocina o futebol da Gaúcha, como também o programa Sala de Redação. Sim. O minuto de silêncio de hoje, além das 434.715 mortes pela Covid-19, lembrança de duas personalidades que nos deixaram de ontem para hoje, a atriz Eva Vilma e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Nenhum por Covid, mas lamentando profundamente a morte deles, né, Zé? Bom, atenção, apita o árbitro, começa o Grenal no Beira-Rio. A saída do Internacional, lá vai Edenilson, foi desarmado, a bola foi para Diego Souza, dominou ali pelo meio do campo, recuou a bola, soltou onde está colocado Ferreirinha, deu para Maicon, outra vez com Ferreirinha. Ferreirinha dominou pela meia esquerda, foi derrubado. O juiz da partida não marca falta porque o Grêmio tem vantagem. Tem vantagem e domina ali pelo campo de defesa. A bola foi até onde está colocado Pedro Jeromel. Soltou para Rafinha. Rafinha dominou. Mateuzinho encostou para ali. Ele preferiu jogar a bola para Luiz Fernando. Outra vez com Rafinha, chutou. A bola bateu no adversário, ficou pro Galhardo. Meteu pro Maurício. Foi para a ponta esquerda, marcado pelo Rafinha. Chega mais um e a bola tá fora do campo. Tem escanteio e é do Inter. Primeiro do jogo, André Silva. Lado esquerdo de ataque do Internacional, escanteio, é uma das forças coloradas. A bola aérea ofensiva. Moisés ajeita para fazer a cobrança. Lado esquerdo, 0-0 aqui no Beira-Rio. Instantes iniciais de Grenal, informando o Sicredi. Um minuto de partida, escolhe o Sicredi. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Primeiro escanteio do jogo é do Internacional. O placar é 0-0. A Rádio Gaúcha. Moisés na cobrança, suspendeu. Afasta Pedro Jeromel, tirando para fora da grande área. A posse de bola vai ser do Internacional. Zé Gabriel está deixando a bola sair pela linha de lado. Arremesso lateral. Um desejo, um impulso, uma inspiração. Cooperativa Nangiru, 65 anos, desenvolvendo a região com mais de 6 mil famílias, colocando produtos de qualidade na sua mesa. Rodrigo Dourado tem a bola, soltou para Vitor Cuesta. Ele domina no campo defensivo do Internacional. A bola outra vez para Rodrigo Dourado. Tem colocado Zé Gabriel, prefere caminhar, caminha em direção ao meio do campo. É marcado a distância, ainda ele levando o recuo. Tocou a cobra para Zé Gabriel, que está recuando para o goleiro Marcelo Lomba. 1 minuto 45 segundos, Lomba tocou a bola para Dourado. Agora ele saiu bem ali pelo meio, meteu no Galhardo, tentou para o Nonato. Antecipação do Juan, cortando para o Grêmio, soltando uma bola curta para Rafinha. Rafinha deu para Juan, Juan dominou no campo defensivo, empurrou a bola, deu para o Mateuzinho. Ferreirinha está escapando pela ponta esquerda. Diogo Barbosa também tentou para ele, a bola foi tirada. Rodinei tocou para Edenilson, que deu para o Dourado. Dourado está recuando. Vitor Cuesta recuando mais ainda para o goleiro Marcelo Lomba. Ele domina dentro da sua grande área, de pé direito, curtinho, tocou para Zé Gabriel. Esse não quer saber, dá um chutão e mete a bola para o campo de ataque. Cortou para o Grêmio, Jeromel voltou para Nonato, impulsionou para o campo ofensivo. Rafinha está ali para recuar para o goleiro Breno. Chegamos a 2 minutos e meio do primeiro tempo, o placar é 0-0. Breno com Juan, outra vez com Breno. Breno de pé direito, bate, a bola está saindo pela linha. Começou o arremesso lateral, é do Internacional. Começou o quê? Começou a semifinal do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras no Itaquerão. Jogo único, empate leva aos pênaltis. E o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro no Independência. América Mineiro e Atlético Mineiro, bola rolando. Informação para a Unimed Porto Alegre. A Estil está junto de quem faz a agricultura ir em frente, junto de quem faz o agro. 3 minutos, primeiro tempo de Granal, 3-4-1. Agora... é decisão do Gauchão, hein? E agora nessa dividida do Kahneman com o Jeromel, com o Arthur deu apenas lateral, aliás, do Kahneman, do Jeromel com o Galhardo, que o Arthur deu apenas lateral para o Internacional. Uma gritaria muito forte vindo da arquibancada. Não tem torcida, mas tem dirigentes. E dirigentes gritam como se fossem torcedores, até porque também o são. 0-0 aqui no Beira-Rio, informando Pão de Alho, Santa Massa. É, se você pensou em energia solar, você pensou no Espaço Luz. Ela tem qualidade, ela tem experiência, ela tem tradição. Energia solar é com Espaço Luz, energia.com.br. Vamos à cobrança de arremesso lateral para o Internacional, cobrado pelo Moisés, deu para Nonato, outra vez com Moisés. Moisés dominou, recuou, tocou a bola para Edenilson, mais atrás ainda, jogando a bola para Zé Gabriel. Ele está no meio do campo, o passe foi para Rodrigo Dourado, foi agarrado pelo Diego Souza. O árbitro da partida está marcando a falta. A Zé Pneus lembra, seu revendedor oficial Goodyear, a mais completa linha de pneus de automóveis, caminhões e tratores, e claro, aquele atendimento hospitaleiro que você só encontra na Zé Pneus. Seja qual for o problema, hein? A Zé Pneus está do teu lado, e agora tem Zé Pneus em Flores da Cunha. Diogo Barbosa está tirando uma bola, entregando de presente, ela ficou para Edenilson, Edenilson soltou para Palácios, tentou levar pelo meio, foi desarmado, fica a posse de bola para o Grêmio, o chute no meio do campo, recupera o Internacional, lá vai o zagueiro Vitor Cuesta, tentou no campo de ataque, Rafinha tá na cobertura, recuando a bola para Pedro Jeromel, que bate de pé direito buscando o Luiz Fernando, a bola passou dele, foi para Diego Souza, corta Vitor Cuesta, a bola tá na linha de lado e arremesso lateral, e tem bronca do Diego Souza com quem ali, André? Com o Gandula, primeiro que o Gandula tem que... E segundo, já vou alertar agora, tá, Diori? Quantos minutos tem? 5, né? Gritaria que vem das arquibancadas é forte. Vai ter gritaria o tempo inteiro no ouvido do Daronco e da equipe de arbitragem. É forte mesmo. Mas gritar pode, né, Diori? Pode. Mas ao mesmo tempo a gente entra no campo, né? A gente sabe como funciona. Mas ao mesmo tempo, né, Pedro, é sempre importante, por parte de pessoas que fazem parte da comissão técnica, dos dirigentes, dos clubes, um comportamento adequado, né? É sempre mais saudável. Sem dúvida. Breno tá saindo fora da área, chutando para o meio do campo, a bola foi para o Nonato, jogou na frente, o Bandeirão deu impedimento, Nonato livre, caiu, voltou a bola para ele, tentou bater, corta a zaga. Tivemos duas incidências duvidosas. Primeiro o impedimento, depois o que seria um pênalti a favor do Internacional, hein, André? Bom, todo o banco do Inter reclama, os jogadores cercam o Daronco, agora chegam os do Grêmio, na bola que sobrou lá na frente pro Nonato, num erro da defesa do Grêmio, do Pedro Jeromel, me pareceu o erro, exatamente. Sim. Ele fura em bola, o Nonato escapa, ganha do próprio Jeromel, passa pelo Breno, pra mim o goleiro toca no jogador do Inter, vamos ver o que, que vai marcar o Daronco também, o VAR, né? Jori. A gente tá vendo mais uma vez a imagem aqui, Pedro, por vários ângulos. O Breno, ele sai fechando o espaço e eu até quero ver de novo a imagem para saber se há o contato do goleiro do Grêmio com o Nonato, né? O Galhardo tava em posição de impedimento. Ele meio que participa, né? Isso é importante pelo seguinte, teria tocado na bola, Olha, não sei se o Jeromel tocou na bola ali, né? Tá, ele deu impedimento, tá lá, pela sinalização ele deu impedimento. Perfeito. Participação do Galhardo. Isso, são várias situações, tá? Quando o Galhardo tá em posição de impedimento, ele não pode ser punido por não correr na bola. No entanto, na hora que o Jeromel vai correr, ele esbarra no Galhardo. Agora a gente tá vendo mais uma vez a imagem aqui, o Jeromel não toca na bola... O Galhardo para na frente do Jeromel, o Jeromel esbarra nele e aí depois o Nonato vai lá e disputa com o goleiro do Grêmio. Para mim, Diego bem marcado Souza o impedimento meteu a bola do Galhardo. Luiz Fernando foi pro fundo do campo, cruzou, lomba, tá ali para pegar, Zendra, Zé Alberto. Mas que jogada pela esquerda, rápido e um cruzamento muito forte. Luiz Fernando chegava para a dividida, Marcelo Lomba evitou, tomou a bola, já sai jogando, o placar é 0-0 no Grenal, na informação, claro. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o nosso plano. São 7 minutos, mais 20 segundos. O Inter tem a bola, ela é do Vitor Cuesta, tocou para Moisés, outra vez com Cuesta. Cuesta domina, é atacado, pé canhoto, gira, metendo a bola para o campo de ataque. Maurício tornou de cabeça, empurrou a bola para Edenilson. Deu um balãozinho no jogador Cafinha. Tenta jogar derrubado, o juiz da partida para e marca a falta. Cai o jogador do Inter, Lele Bortolatti. Outro jogador do Inter está caído bastante, o Grêmio está chegando, Lele. Olha, Pedro, na hora ali eu também tinha achado que tinha sido pênalti, mas realmente, né, o Thiago Galhardo atrapalhou o Jeromel, mas o Grenal começa bom, Pedro, bem, bem diferente do que a gente imaginava, né? Um Grenal morcegado negativo, todo mundo indo pra cima, vamos lá. Pra colocar, Pedro, o Galhardo, ele interfere no adversário de maneira muito clara, né? Então é por isso que o impedimento dele é bem marcado pela arbitragem. Sim, aí o pênalti não conta porque o jogo não tava mais valendo, né? Anterior. Bom, vamos lá. Situação anterior. Tu sabia, Diori, que a São João e todas as suas lojas têm a vacina tetravalente contra a gripe e até H1N1 ela ataca, hein? Então não esqueça, hein? Passe lá na São João que tem a vacina pra você. A bola foi ali com o Rodrigo Dourado, tocou pra Nonato que recuou, tocou a bola pra Zé Gabriel. 8 minutos e meio no primeiro tempo. Daí para o Edenilson, trabalhou ali pelo meio, tentou para o Nonato, corta Pedro Jeromel, Rafinha tira de carrinho, voltou para Edenilson, ele foi empurrado pelo Lucas Silva, o juiz da partida parou e marcou uma falta colorada, André Silva. Falta marcada favorável ao Inter, é de longa distância, Edenilson está ajeitando, Dourado se aproxima dele, é lá da intermediária, deve ter a bola erguida para a área, 0-0, pressão colorada informando o Sicredi. Está colocado Edenilson para a cobrança da falta, o futebol da Gaúcha, lembra, hein? 9 minutos do primeiro tempo, e com a Gaúcha lá no Mato Grosso, a Rádio Celeste de Sinop, a cidade de Matupá, e ainda a Rádio Parecis de Campo Novo do Parecis e Meridional de Guaratã do Norte, porque a Gaúcha está em todo o Brasil. É Grenal, Grenal 431, placar é 0-0. Edenilson levantou, Vitor Cuesta de cabeça, meteu na área, corta a zaga do Grêmio, completa Maicon, Maicon tira para a intermediária, Rudinei retorna, posse de bola para o Internacional, domina e recua, recua tocando a bola para Zé Gabriel, domina próximo ao meio do campo, vai ser marcado pelo Maicon, tocou uma bola curta, soltou, onde estava colocado seu companheiro Palacios, Palacios dominou, Maicon está na marcação, ele ganha a jogada e recua a bola para Zé Gabriel, no campo defensivo do Internacional, quem está ao seu lado é Vitor Cuesta, um pouco à frente Rodrigo Dourado, e para ele foi a bola, Rodrigo domina, recua para Vitor Cuesta, vai ser atacado pelo Diego Souza, faz a bola chegar lateralmente onde está colocado Zé Gabriel, Zé Gabriel recolhe o campo defensivo do Inter, o toque é curto, a bola foi para Dourado, Dourado dominou, atacado por dois, soltou a bola para Nonato, Nonato marcado pelo seu amigo Mateuzinho, os dois foram muito amigos e continuam, começaram a amizade na São Caetano, a bola foi no Zé Gabriel, Zé Gabriel tentou para Maurício, dominou pela ponta esquerda, marcado pelo Rafinha, Rafinha escorregou, ele ficou na jogada, chega também Luiz Fernando, chega Rafinha, ele é desarmado, Moisés recupera para o Internacional, tocando uma bola curta, encontrou colocado por ali, Rodrigo Dourado dominou já no campo de ataque, meteu a bola curta, deu para Vitor Cuesta, Mateuzinho sai da marcação, ele faz a bola chegar para Moisés, Moisés recolhe a bola, soltou na frente, deu para Edenilson, passou pelo Ferreirinha, grande jogada, meteu para Rudinei, Palacios aberto na ponta, foi lançado contra Diogo Barbosa, soltou no meio para Edenilson, por trás dele está cortando o zagueiro do Grêmio, Diogo Barbosa completa para o meio do campo, a bola vai para Ferreirinha, Ferreirinha aplicou o dribbling em cima do adversário, toca a bola na frente, encontrou Mateuzinho, Mateuzinho tentou para Diego Souza, não dominou a posse de bola, é colorada e o recuo está sendo feito para o goleiro Marcelo Lomba, e aí Alex Bagé, tá gostando? Olha Pedro, eu tô gostando, mas o Grêmio ainda não conseguiu se encontrar, principalmente para fazer aquela ligação da jogada de velocidade, tô aguardando ainda por isso. Tá legal, alô Lucas Barros de Santa Maria, assistir o jogo com os pets em volta é muito legal, não é? E para agradar o seu cão, De Bravo Cordeiro, ração sem corantes e sem aromatizantes artificiais, com um sabor irresistível que você encontra, ração Bravo Cordeiro na Agropecuária Vento Norte, aí em Santa Maria da Boca do Monte, Bravo é da Supra, Supra sempre nutrindo amizades. 11 minutos e 40, uma bola longa para o ataque do Inter, que é desfeito pelo Pedro Jeromel, quem pega a bola, na sequência, é Zé Gabriel para o Internacional, tocou para Edenilson, Edenilson Donato, outra vez Edenilson, tentou na frente, errou o passe, Juan estava cortando parcialmente, Diogo Barbosa ficou com ela, levou lá para a linha lateral do campo, girou, meteu a bola no meio, ela foi dominada pelo Mateuzinho, Mateuzinho deu para Lucas Silva, agora com o Maicon, com o Lucas Silva, tentou arrancar, tocou a bola na direita, ali está colocando o Rafinha, ele ultrapassa metade do campo, Maurício vem na marcação, ele recua a bola outra vez para Lucas Silva, domina, o camisa número 16 do Grêmio, toca a bola para o veterano Veteraníssimo Maicon, que recua para Juan. Juan tocando a bola para Matheus Henrique. Recolhe ali pelo meio, procura levar. É marcado, recua a bola. Deu para Lucas Silva, que recua mais ainda para Juan. São 12 minutos e meio no primeiro tempo. Diogo Barbosa, Ferreirinha. Agora com Maicon, com Ferreirinha. Escapou pela ponta esquerda. Rodinei chegou na frente, mas no lance anterior tinha uma falta ali que o árbitro viu e marcou. E a favor do time do Grêmio em cima do Maicon, hein, Zé Alberto? Ele deixou a bola seguir para ver se haveria vantagem. O Ferreirinha perdeu a bola pro Rodinei e não se configurou a vantagem, por isso, falta na intermediária de defesa do Inter a favor do Grêmio, o placar é 0-0 e aí informação é 9ESA Fiat. É pegada, calçados feitos para você conquistar. Grêmio no ataque. A bola foi para Luiz Fernando, atacado pelo Moisés, caiu, é falta. E o Ramires ficou muito irritado com esta marcação do árbitro da partida, Anderson Daronco, Zé Alberto. Foi bem na frente do Ramires, ele achou que não foi falta, bola roubada pelo Moisés, Luiz Fernando está caído, o Moisés levou o braço, na verdade não foi por baixo a falta e sim por cima, o Moisés levou o braço em cima do Luiz Fernando, Ramires ficou irritado, mas a falta está marcada e o placar é 0-0, informando claro. Você ligado no futebol da Gaúcha, que bom, que maravilha saber que você está ligado conosco lá no Paraná. Tem a Rádio Ampere de Ampere, a Capanema de Capanema, Shoppingzinho de Shoppingzinho, a Colmega de Cascavel, Continental Palotina, Cultura de Foz do Iguaçu, ainda a Rádio Difusora de Ponta Grossa. São emissoras que com a Tem Gaúcha gol. Fazem a grande rede Gaúcha Sat, hein? Tem gol marcado pelo Palmeiras lá no Itaquerão. Lateral esquerdo, Vitor Luiz, abre o placar. Corinthians 0, Palmeiras 1. É jogo único. O resultado que coloca o Palmeiras na final e elimina o Corinthians. Corinthians. Informação para a Unimed Porto Alegre. E enquanto Luiz Fernando é atendido pelo médico Márcio Dornelles, Rafinha e Maicon, que são os jogadores mais experientes, digamos assim, em campo do lado do Grêmio, junto com o Jeromel, estes dois conversaram com o Thiago Nunes, com o Lucas Silva, tentando organizar a questão de marcação. O Berreiro segue aqui do lado de fora, tá me lembrando o Fla-Flu que eu assisti ontem. E agora o Luiz Fernando, que bate, dá socos no chão, viu, Pedro? Porque ele levou também por baixo a pancada, vai sair na maca e não sei se segue no jogo. Léo Pereira está no aquecimento neste momento. É um jogo para muito trabalho para Anderson Darongo, pelo menos até aqui, Jory. Tá chorando, Luiz Fernando. Muito trabalho, Pedro, muito trabalho para o Anderson Darongo, é um Grenal tenso. O André referiu também a situação do ambiente do jogo e o Darongo vai ter que ter muito pulso, né, para conseguir controlar, conduzir bem o jogo do começo ao fim da partida. A gente está vendo mais uma vez a entrada do Moisés no Luiz Fernando. Ele está tentando chegar a bola, ele acaba atingindo, acaba acertando o Luiz Fernando. Não é um lance sequer para cartão amarelo, mas ele acabou levando a pior o jogador gremista. O Guia Azevedo está junto, né, André? O Guia também levantou depois. Exatamente, está junto do Léo Pereira, a possibilidade de entrar. Ela tem a linha de fertilizantes foliares da Iara, ultra tecnologia da Iara, fertilizantes para a nutrição da sua safra. Olha, o Luiz Fernando está tentando ficar de pé ali do lado do massagista, do médico, mas tem muita dificuldade. Troca, mandou trocar. Como se imaginava, define, né? Como se imaginava, o Inter tem a iniciativa. O Grêmio está com um problema sério no seu meio campo, porque o Maicon está jogando adiantado, tentando cumprir uma função de armador. E o Maicon de costas para o gol adversário, o Maicon é menos Maicon. Então o Grêmio está com menos gente para marcar e menos gente para articular. E o Inter tenta se aproveitar disso. E a bola foi para o Edenilson, chegou Juan na cobertura, tirando e metendo a bola pela linha de lado, arremesso lateral, Léo Pereira. Edenilson está colocando para a cobrança, hein? Léo Pereira, 38, o Luiz Fernando até tentou ficar de pé, mas ele tem muita dificuldade para se manter de pé, não tem como ficar equilibrado, portanto vai sair, é na perna esquerda a contusão. É, 16 minutos e meio, a bola foi ali onde está colocado Moisés, é o Inter no ataque, a marcação vem pelo Mateuzinho, ele recua a bola, deu para Vitor Cuesta, soltou, deu para Rodrigo Dourado, todo o Inter está no campo de apoio, hein? Zé, Gabriel está lá, Vitor Cuesta está lá, Rodrigo Dourado está lá, é o Inter inteiro tentando atacar o time do Grêmio, a bola foi para Rodinei, por enquanto só passes laterais, agora com Rodrigo Dourado, ele vai tentar jogar na frente, preferiu recuar, tocou a bola para Zé Gabriel, outra vez com Rodrigo Dourado, domina a bola, é atacado, recua. Encontra colocado por ali o seu companheiro Rodinei. Rodinei deu para Rodrigo Dourado. Edenilson está pedindo pelo meio. Ele é derrubado. Pedro, a partida está parando e marcando a falta. Fale. No momento que o Léo Pereira, 38, entra no lugar do 33, Luiz Fernando, que agora está sentando, chorando ali no reservado. Luiz Fernando, para sentar no banco de reserva, precisou ser carregado pelo médico e pelo massagista. Preocupa e já diria que preocupa para o segundo clássico Grenal, a contusão. Mas, olha, do Luiz Fernando. Dá toda a pinta, mas agora bota a camisa sobre o rosto. E sentado, atendido pelo médico Márcio Dornelles, a pinta, infelizmente, para o Luiz Fernando e para o Grêmio, não é nada boa para o próximo jogo. Eu só não tenho certeza se a lesão articular no tornozelo ou se foi algo mais em cima. Eu fiquei nessa dúvida. Acho que foi no joelho, viu, Zé? Também fiquei nessa dúvida, acho que foi no joelho. Porque ele dobra a perna, né? Quando leva a batida com o Moisés. E ele tá com o pé no chão, ele faz a alavanca ali. Imagina que o espanhol não queria falta, né? Imagina. Bom, mas é do jogo, né? Hoje é dia de jogo decisivo e o abraço é para eles. O Evandro Henrique Fulber, Eduardo Farias e Zumir Paludo. Eles são diretores da São José Industrial, que o Zé Alberto tem lá na sua lavoura, né? De gado, tem Yara, tem tudo. Zé Alberto tem tudo. Tem São José Industrial também. Sai mal o time do Inter. A bola foi no campo de ataque. Maicon tenta o domínio. Rodrigo Dourado está atirando. Voltou a bola para o Diego Souza. Dominou, tocou para o Ferrarinha. O passe foi errado. Cortou Rodinei, que ficou caído. A bola foi para Nonato. E agora quem caiu, Nonato. E a falta está marcada. E tem que cartão amarelo para o jogador do Grêmio, Zé Alberto. E foi pro Léo Pereira, que recém entrou no time do Grêmio. Léo Pereira levou o cartão, uma falta. Dois jogadores chegaram no Nonato, o Maicon pela frente e o Léo Pereira por trás. O Léo Pereira que derrubou o Maicon. Eu tenho a impressão, Jorge Vasconcelos, que é pela sucessão de faltas. E a que foi feita pelo Léo acabou sendo a punida com cartão amarelo, o primeiro do jogo, na informação, claro. É, e foi uma falta forte também, né? O Léo Pereira entrou com muita vontade, com muita ânsia no jogo, chegou atropelando o Nonato, pisando no jogador do Internacional. Cartão amarelo bem aplicado pelo Daronco. Portanto, que baixamos o ruído ambiente, né? É, fui eu que levantei, Pedro, de propósito, para pegar o berreiro lá de todo mundo lá embaixo, dos dois lados. Agora eu vi. Foi bom, foi bom. Lojas Quero Quero, a única rede de lojas do Brasil que garante seu produto de graça se a entrega atrasar. 19 do primeiro tempo. Atenção, tempo e placar do futebol da Gaúcha. Repito, 19, primeiro tempo, 0-0 no Grenal do Beira-Rio, Bertoncelo. Empate esse, Pedro, que deixa tudo em aberto para o jogo do próximo domingo na Casa Gremista. Não tem gol qualificado, qualquer novo empate leva a decisão para os pênaltis, quem vencer é campeão gaúcho. Na decisão do Mineiro, jogo de ida, América e Atlético vão empatando em 0-0. Chegando a 20 do primeiro tempo, quem é quem nesse jogo, hein, Guerrinha? Tá muito parecido, Pedro. O Inter tem mais a bola, o Inter tem iniciativa, mas nós temos 20 minutos... Os goleiros ainda olha não o Jeromel para bater, bateu pela linha de fundo, o Grêmio perde grande oportunidade. Surpreendentemente, a antecipação do Jeromel em cima do jogador do Inter e o chute muito forte, quase foi na gaveta, Zé Alberto. Talvez pro torcedor do Inter que vem reclamando muito, não tenha sido surpreso. O Inter errou na saída de jogo, o Zé Gabriel deu o toque para frente, o Pedro Jeromel veio de trás, se antecipou, foi até, além da intermediária, próximo da grande área e mandou um balaço. Passou no alto à direita, mas muito perto do Marcelo Lomba. 0-0, o Grêmio ameaçou, informando o Nova IESA Fiat. Maurício escapa pela ponta esquerda, Nonato pediu, levou, Jeromel saiu na marcação. Ele domina a bola rente, ali a bandeirinha de escanteio. Faz o domínio, Jeromel mete a bola para a linha de lado. O árbitro tá dando a favor do time do Inter, Guerrinha, tu tava falando, Guerra. A iniciativa é do Inter, a posse de bola é do Inter, o Grêmio está com complicações no seu meio campo, porque o Maicon ainda não achou lugar para jogar, e jogando aonde ele está jogando não é o seu melhor lugar, e o Inter, não apesar de tudo, ainda não chegou no gol do Breno. O Grêmio só agora e através de Jeromel. Ofensivamente é pobre o Grenal. Pois é, agora uma falta do Rodrigo Dourado, estava caído o jogador do Grêmio, Matheus Henrique, ficou reclamando o juiz e o Daronco deu uma bronca nele, André! Olha, só dando bronca, Pedro, porque eu vou te contar, né? Muita reclamação. Não, assim, ó, sabe que eu, ouvindo as pessoas que trabalham no futebol, nos clubes, né, nesses jogos, às vezes eu penso que é muito melhor ter torcedor bastante no estádio, porque o torcedor não enche tanto o saco. Lá vai Rodinei, estendeu, boa bola, encontrou Palacios colocado lá pela ponta direita, ele se enrola, é desarmado, a bola tá na linha de lado, conectividade é claro, claro, você merece o novo, 22 minutos, não esqueça, hein, se você vai sair no próximo fim de semana, passe antes em qualquer loja da Zé Pneus e veja tudo do seu carro, balanceamento, geometria, troca de óleo, amortecedores, pneus, a Zé Pneus cuida tudo pra você, Zé Pneus, 42 lojas espalhadas pelo Rio Grande, 22, primeiro tempo, Grenal 4-3-1, placar é 0-0, Rodrigo Dourado tem a bola, soltou, encontrou Vitor Cuesta, tá colocado no campo defensivo do Inter, o passe é lateral, a bola foi para Zé Gabriel, Zé Gabriel já cometeu o errinho dele, quase complicou tudo, a bola foi tocada então lá para o campo de ataque, para o Nonato, com categoria, solta a bola para Moisés, Moisés domina pela ponta esquerda, Léo Pereira vem na marcação, ele acaba recuando no campo defensivo, ali está colocado Edenilson, domina o número 8 do Internacional, lá vai ele carregando, chegando próximo ao meio do campo, Diego Souza saiu na marcação, ele tocou uma bola curta, deu para Vitor Cuesta com Moisés, com Edenilson, boa troca de passes, lá vai Edenilson, pé direito na bola, levantou para o Galhardo, Breno sai da meta, é dele, André! Boa, boa saída do goleiro do Grêmio, do Breno, o Galhardo tentava chegar na bola, claro, o Breno tinha também a proteção para segurar o 0-0 do Beira-Rio na informação do Pão de Alho Santa Massa. E agora IES é Fiat, e Fiat é IES em Porto Alegre, Canoas. Tá jogando o time do Grêmio com o Maicon, vai com o Lucas Silva, recuou uma bola, soltou na esquerda, ela foi agora para Ferreirinha, Ferreirinha dominou, foi marcado pelo Palacios, ainda Ferreirinha vai tentar levar, soltou a bola curta para o jogador Maicon, Maicon é marcado pelo jogador Donato, ele recua bola para Juan, que está colocado rente a linha lateral do campo, daí outra vez para Maicon, a marcação muito em cima do Internacional, a bola foi para o Lucas Silva, que conseguiu sair lá daquele congestionamento do lado esquerdo, trazer a bola aqui para o lado direito, onde Rafinha está livre, livre para avançar, tocando uma bola para o Mateuzinho, Mateuzinho contra Rodrigo Dourado, passou de viagem por ele, tocou a bola para o Ferreirinha, recolheu pelo meio, deixou o Rodrigo para trás, tocou, grande bola, Léo Pereira tentou se meter, Rodinei cortou parcialmente, voltou a bola para Léo Pereira, está chegando por ali o jogo. Barbosa ainda, Léo Pereira levando, recuou a bola, soltou para o Mateuzinho, pisou nela, deu atrás, deu para Michael. É o Grêmio no ataque, Nonato na marcação, tocou para o Ferreirinho, ele errou o toque. A bola ficou para Nonato, Nonato marcado pelo Michael, leva a bola rente à linha, lateral do campo, se atrapalha, deixa a bola e o Michael pega ela. Toca para Diogo Barbosa, Diogo Barbosa soltando a bola para o Mateuzinho, Mateuzinho domina, recua a bola para Pedro Jeromel, que está colocado no meio do campo. A bola foi agora para Rafinha, são 24 no primeiro tempo, o placar é 0-0. Rafinha de pé direito, tocou para Diego Souza, marcado e desarmado. Vitor Cuesta cortou, tocou para Galhardo, Galhardo tocou para Palacios, dominou no peito, tentou levar, foi desarmado. Diogo Barbosa tirou dele, a posse de bola foi para o Diego Souza, ele cometeu falta, o juiz da partida parou e marcou. Alex Bagé, a sua opinião, o jogo do Grêmio, Bagé. Olha, Pedro, o que me incomoda é que o Grêmio não consegue uma alternativa técnica por dentro, isso está prejudicando a bola que não chega no Ferreira, vem o Ferreira fora de posição tentar construir a jogada. O Maicon tá perdido, porque o Maicon não desempenha a terceira função que tentou o Thiago Nunes. Eu acredito que não vai mudar agora, mas para segundo tempo pede um Pinares, por exemplo, no time do Grêmio. É, e quem tem a bola é Rodinei, tá recuando, soltando para Rodrigo Dourado, são 25 do primeiro tempo, o placar continua 0-0, é o Grenal 4-3-1, a Rádio Gaúcha, no comando da grande rede Gaúcha Sat. Zé Gabriel levantou pro Maurício, agora boa bola, certinha, ele dominou no peito, botou na grama, tocou para Moisés, que perdeu pro Léo Pereira, e a bola tá na linha de lado. Escolha o Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Um desejo, um impulso, uma inspiração, Cooperativa Nangiru 65 anos, desenvolvendo a região. 25 minutos e meio, vai atacando o time do Inter com Zé Gabriel, atacando não, tá ali no meio do campo, vai tentar atacar, a bola foi para o Rodrigo Dourado, deu de gancho, né, tocou a bola para o Edenilson, recuou, soltou para Rodinei, abriu na direita, Palácio está colocando por lá, prepara o cruzamento, corta Pedro Jeromel, tira para a intermediária, Rodrigo Dourado deixou passar, a bola ficou para Zé Gabriel, dominou no meio campo, tocou a bola para Vitor Cuesta, pé canhoto, levantou para o Denilson, chegou para marcar o gol do Inter por cobertura, a bola vai entrando, gol do Internacional, um lançamento espetacular para o Edenilson. Breno saiu, só tinha Breno na frente, ele deu por cobertura. Galhardo teria tocado antes da bola entrar ou não, o fato é que o Inter está fazendo 1-0, um gol de alta classe, de alta técnica, de alta categoria, de alta formalização, tudo aquilo que o torcedor colorado estava esperando. O grande lançamento foi do Vitor Cuesta, e aí Edenilson saiu em condição legal, levou na saída do goleiro, deu por cima, eu acho que ainda o último toque, ainda valendo, é do Thiago Galhardo. O fato é que o Inter está ganhando por 1-0. São 26 minutos do primeiro tempo. O Inter larga na frente da decisão do gauchão, André Silva. Num lançamento espetacular de Vitor Cuesta, atrás da zaga do Grêmio, onde penetrava Edenilson. Breno saiu, mas não tinha o que fazer. Edenilson deu um toque por baixo, tirando do goleiro do Grêmio, e aí sob a risca, Thiago Galhardo jogou para o fundo do gol, fazendo o primeiro gol no Beira-Rio e dando a vantagem para o Inter. Galhardo, Inter 1-0, Guerrinha. Dois engenheiros na jogada. O Inter, por não ter armador, precisou do Cuesta, um belo lançamento. E quando o Edenilson apareceu como elemento surpresa, ele fez aquilo que um grande jogador tem que fazer. O jeito, não a força. Tirou do Breno. E o Galhardo, que acompanhava a jogada, só teve um trabalho: dar um tapa na bola, botar ela para dentro e botar o Inter na frente na decisão do gauchão. Meu amigo Bertoncello. O artilheiro Galhardo do Internacional na temporada chega a 9 gols marcados e coloca o Inter em vantagem. Para o Grenal do próximo domingo, pode jogar por qualquer empate para depois de 5 anos voltar a ser campeão gaúcho. No Grenal de número 431 é a vitória de número 158 do Inter. A Steel está com você no campo e no jardim. 28 minutos, o Inter largou na frente. Lelê Bortolatti. E beleza, Pedrão, é isso aí. Por mais que a gente saiba que o Miguel Ramírez quer bola no chão, a bola por cima também pode ser fator de alegria para a torcida colorada. Que lançamento do Cuesta, que bola, que visão do Edenilson e o Galhardo, hein, Pedro? A gente que queria o Yuri Alberto, o treinador tava certo, o Galhardo tá numa excelente temporada. Gol do Inter em vantagem, Pedrão. Estilo com você no campo e no jardim, 28 Pedro. Minutos e 40. Tem jogador do Inter caído. É, sim. O Galhardo e o Yuri Alberto já aquece. Imediatamente o Ramires mandou o Yuri para aquecimento. Pedro, só para fazer um registro em relação ao gol, alguns jogadores do Grêmio levantaram o braço, mas tudo que não havia no lance era impedimento. No lançamento do Cuesta, o Edenilson estava atrás dos quatro defensores do Grêmio. A linha de quatro defensores com Rafinha, Jeromel, Juan e Diogo Barbosa. Os quatro davam condição. Depois ele dá o tapa para dentro e o Galhardo está muito atrás da linha da bola para empurrar a bola para dentro. Gol legal do Internacional, tudo certo, acerta a arbitragem na validação. Legal também é você usar energia solar, né? Porque é energia permanente, não polui, né? Tá todo o tempo, basta abrir o sol. Então você pensou na Espaço Luz, é a número um energia solar do Rio Grande do Sul. Olha aqui, anote o site aí, ó, espaçoluzenergiasolar.com.br e tem até 95% de economia na sua conta de luz. E se você quer coisa boa também em termos de ambiente, você quer higiene, álcool pronto-socorro 70 ou gel, né, para suas mãos, para sua higiene e também para superfícies, tá legal? Vai o Grêmio, Galhardo de volta. Hã? Galhardo voltou. Tá legal. Lá vai Ferreirinha, trabalhou pela meia esquerda, marcado, procurou passar, passou, levou a bola contra a Rodinei, vai tentar a bomba, bateu alto, liga de fundo. É Ferreirinha, Zé Alberto. Desta vez o Ferreirinha não fez aquela jogada típica de partir pra área e tentar no drible fazer o gol na cara do goleiro. Ele deu o drible, puxou pra trás e de perna esquerda e direita. Fora da área, mandou o chute tentando o ângulo do lombo, a bola passou pela linha de fundo. O placar é Inter, 1-0 e aí, informação, Nova IESA Fiat. Atenção, tempo e placar do futebol da Gaúcha. 30 minutos e meio, primeiro tempo, gol do Galhardo, o Inter tá ganhando, 1-0, é final do gauchão, Bertoncello. A vantagem para o Inter joga por qualquer empate no próximo domingo. O Grêmio vencendo por um gol, independentemente do placar, se for 1-0, 2-1, 3-2, força os pênaltis. Para o Grêmio ser campeão gaúcho no tempo normal, somente vencendo o clássico por 2 gols pelo menos. A São José Industrial tem 700 revendas espalhadas pelo Brasil, cuidando dos seus equipamentos. Por isso, quando você for comprar Homem do Campo, qualquer dos equipamentos da São José Industrial, você terá esta garantia. Tem uma falta, o Grêmio, para cobrar. Ela foi cometida em cima do Ferreirinha. Lado esquerdo, campo de ataque, está colocado o Diogo Barbosa para a cobrança. São 31 do primeiro tempo. O Inter está ganhando 1-0. Você está ligado no futebol da Gaúcha. Diogo Barbosa e Ferreirinha, os dois perto da bola. Pode ser um toque curto ali para o Ferreirinha. Zagueiros do Grêmio estão lá dentro da grande área, pode ser um cruzamento também. Ferreirinha foi pra bola, bateu o rasteiro, bateu pra Maicon, o Maicon deu pra Ferreirinha, recuou, tocou a bola pra Rafinha, pé direito na bola, levantou, levantou mal, corta Rodinei. Rodinei toca a bola para o meio do campo, o Grêmio responde com o Maicon, dá pra Diogo Barbosa. Diogo Barbosa tocando uma bola pra Ferreirinha, domina lá pela ponta esquerda ainda o Ferreira, recuando a bola pro Maicon. Maicon mais atrás ainda, soltando uma bola no jogador Rafinha. Rafinha dá pra Pedro Jeromel. Outra vez ele tá no campo de apoio, tocando a bola pra Léo Pereira. Léo Pereira dominou, soltou para Maicon, recuou, tocou para Jeromel. Jeromel foi marcado e aí ele teve que recuar, soltando a bola para o Rafinha, que está recuando mais ainda para o goleiro Breno, que coloca a bola à sua frente e de pé direito busca Diogo Barbosa, mas o passe é errado. A bola está na linha de lado e arremesso lateral para o Internacional. Zé Pneus é muito mais que pneus. Ela tem tudo em suspensão, freios, lubrificante, troca de óleo, amortecedores, filtro, o que você quiser. Acesse zepneus.com.br e encontre a Zé Pneus mais próxima de você. 32, estamos no primeiro tempo. O Inter ganha por 1-0. Rodrigo Dourado tem a bola, deu para Edenilson. Edenilson com Zé Gabriel, outra vez com Edenilson. Procurou levar, recuou a bola para Zé Gabriel. O toque é curto, o passe é lateral. A bola foi para Rodrigo Dourado, pé direito na bola, soltou para Palácios. Veio buscar no campo defensivo, recuou a bola outra vez para Zé Gabriel. De pé direito, ele bateu para o campo de ataque, corta bem colocado o Jeromel. Tocou a bola para o Diogo Barbosa, para o Ferreirinha. Escapou livre lá pela ponta esquerda, chegou o Rodinei Cruz. Só não tinha ninguém do Grêmio para completar. O Matheus Henrique não chegou. A bola ficou para o Léo Pereira. Dominou pela ponta direita. O Grêmio criou boa oportunidade. Ele recuou, tocou para Rafinha. Rafinha deu para Maicon. Maicon soltou no meio. A bola para o Matheuzinho. No toque para o Rafinha. A bola é tirada de qualquer maneira pelo Zé Gabriel. O Grêmio procurava chegar tocando bola próximo ao gol do Internacional. Mas Zé Gabriel chegou salvando. A bola ficou para Juan no meio-campo, tocou a bola para Michael. Michael soltando a bola para Rafinha. Rafinha tocou, encontrou colocado Jeromel. Jeromel tá recuando a bola para o goleiro Breno, que tá saindo fora da grande área e batendo de pé direito, forte, metendo a bola para o campo de ataque. Zé Gabriel foi para fazer o domínio, a bola bateu no braço dele. Pelo menos reclamaram os jogadores do Grêmio, o árbitro disse que não. E a bola foi recuada para o goleiro Marcelo Lomba. 34 minutos. Adroaldo Guerra Filho, Grenal é do Inter, 1 a 0, Guerra. É, Pedro, o Inter foi uma única vez ao gol do Grêmio e foi feliz. Foi mortal. O Grêmio continua com um sério problema de meio campo. O Grêmio, com a presença de Maicon no lugar aonde ele está ocupando, não tem o armador e não tem o volante que marca a saída de bola. O Inter se aproveita disso para ter maior posse, mas ainda não transformou isso em Léo Pereira, mais Léo fortes. Pereira, Léo Pereira dominou, levou no fundo do campo para cruzar, cruzou rasteiro, Lomba tirou com o pé, a bola bateu no Cuesta e no rebote Moisés está salvando o Internacional. Complete, Guerrinha. O Inter precisa transformar essa posse de bola em mais ofensividade. O Grêmio está dando a oportunidade para o Inter atacar mais, porque o Maicon, na verdade, não está contribuindo, porque está fora completamente do seu verdadeiro habitat. Lucas Silva meteu a bola para o campo de ataque, errou Zé Gabriel, a bola ficou para Diego Souza, tocou no Ferreirinha, no Maicon, no Ferreirinha, dominou na entrada da área, limpou para bater, bateu mal desta vez, foi muito ruim o arremate, hein, Zé Alberto? De novo o Ferreirinha evita o embate pessoal para chegar na área, puxa a bola e chuta da frente da grande área colorada. Dessa vez a bola saiu, o chute foi pior, mas no lance anterior, vitória total do Léo Pereira pelo lado direito, Moisés marcou a distância, ele fez o cruzamento, Marcelo Lomba com o pé chutou em cima do Cuesta, mas não deu nada, pegou a bola o goleiro do Inter e o Inter ganha por 1 a 0 na informação. Nova IESA Fiat. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o nosso plano. A bola do Moisés foi recuada para Vitor Cuesta, ele bate forte buscando o câmbio de ataque, a bola foi tirada, voltou para o Grêmio, Lucas Silva é falta em cima dele, o juiz está parando e marcando. Eu estou lembrando, atenção, hein, todas as lojas, todas as farmácias São João estão com a vacina tetravalente H1N1, tá legal? Se cuide, hein? Saúde, saúde! A São João tá garantindo a vacina da gripe para você, a tetravalente que pega até H1N1 e você não vai ter nada disso, graças a Deus, que Deus lhe proteja, é o meu desejo e também da rede de farmácia São João. 36 do primeiro tempo, o Inter ganha por 1 a 0, a bola foi no Ferreirinha, Ferreirinha dominou na ponta esquerda, recuou, tocou para Diogo Barbosa é marcado, recua a bola, soltou para Juan, Juan tá colocado no campo defensivo do Grêmio, Galhardo na marcação, empurrou a bola para Ferreirinha, Ferreirinha marcado pelo jogador Rodinei, procura fugir, dá uma finta, dá outra, passa o pé em cima da bola, com categoria quando tocou, tocou mal, deu um presente, a bola ficou, mas Jeromel concentrou, Pedro, e meteu pela linha de lado, fale. E a pouco, claramente, o Daronco, de forma discreta, virou pro lado onde estão os representantes, os árbitros reservas, fez um sinal com a mão, girando no ar assim, como diz assim, pede pro pessoal baixar a bola do lado de fora do campo. Fez bem. Alô, André. Todo o estádio, digamos assim. É. Alô, André, da Agropecuária Tradição Campeira, grandes parceiros da Supra em Viamão. Rações Supra, 42 anos ao lado do produtor. Rações Supra, mais que produtos, resultados. 37, estamos chegando. Galhardo tem a bola, ele é o autor do único gol do Grenal, o gol é colorado. Ele tenta passar, parou no meio de dois, tocou a bola para Ferreirinha, não domina. Tentou agora o jogador Matheus Henrique, foi desarmado, a bola ficou para Edenilson, empurrou a bola na ponta direita. Galhardo tá colocado por lá, prepara o cruzamento, não dá, é bloqueado. Recuou com a bola para Palácios. Palácios domina, divide com o marcador, procura passar no meio de dois. A bola está na linha de lado. O arremesso lateral favorece o time do Internacional e o Palácio ficou bravo com o Diego Souza, porque seria razão, hein, André Silva? A bronca com o Diogo Barbosa do Palácios pela falta cometida pelo lateral do Grêmio. Galhardo também chegou por ali. Esse cara ali, aquele enrosco de pernas, enfim, mas não me pareceu nada que não se veja num jogo de futebol. 1 a 0 Inter, o gol do Galhardo, é informação do Sicredi. Por falar em pernas, me lembrei dos teus pés, calçados Pegada, calçados feitos para conquistar, para você conquistar, elegância e conforto. Agora ele tá chamando o Edenilson, tá chamando também o Diogo Barbosa. Ó, o Edenilson quis falar, ele disse assim, deixa que eu tô falando, o Edenilson botou a mãozinha para trás, filho. Ó, e agora entrou o Michael e começou, né? É, Grenal, Pedro, né? Aquele negócio, quando o Daronco chama alguém, pega mais um dedinho assim, chamando o cara, hein? É, eu sei que me chama, eu saio correndo. Olha o Rudinei, na ponta direita, levantou, Donato não conseguiu cabecear. Ele vinha buscar a bola na ponta esquerda, era o Moisés que estava chegando, era o Maurício que não conseguiu cabecear, e a bola está na linha de lado. A Yara tem fertilizantes que nutrem a agricultura do futuro. Com a Gaúcha no Paraná, Rádio Voz de Coronel Vivida, Integração de Toledo, Independência de Minas Gerais, de Medianeira, Avaí, Capitão Leone das Marques, Guaíra de Guaíra, Grande Lago de Santa Helena, o Paraná ligado no futebol da Gaúcha. O passe do Maicon é defeituoso, a bola está na linha de lado, é arremesso lateral que favorece o time do Internacional, e nós já estamos com 38 minutos e meio, e um grande jogo merece um abraço especial. Ele vai para Geraldo Reckenthalwald e também o Paulo Reckenthalwald, o nome dos rapazes, hein? Coisa séria. E o Rubem também, que é o Schallenberg, sócios fundadores da São José Industrial. Se eu errei o nome de vocês, perdão, né? O que nunca erra é a São José, tá sempre com os melhores equipamentos para o homem do campo, o agronegócio que sustenta esse país. 39 minutos, uma bola longa para o ataque do Inter, chega Juan para afastar para o Grêmio, dá um chutão, levanta a bola para Ferreirinha, Ferreirinha tocou para Diego Souza, por trás dele cortou Vitor Cuesta, voltou a bola para Ferreirinha, Ferreirinha tocou ali onde está colocado o jogador Lucas Silva, recua a bola para Juan, deu um presente para o Palácios, lá vai ele, Nonato pede bola pela ponta direita para ele, o passe, Juan corta parcialmente, voltou a bola para o jogador Nonato, tentou para Rudinei, Ferreirinha está ali em socorro aos homens de defesa, domina a bola, procura levar, passou no 1, por 2, por 3, tocou a bola para o Lucas Silva, tentou levar, empurrado, falta, o juiz da partida parou e marcou. Ferreirinha passou por três caras, hein? É muito bom do ponto de vista individual, cobrança de falta, a bola foi recuada para Juan, Juan tocando para Pedro Jeromel, soltou uma bola curta, deu para Matheus Henrique, veio buscar no campo defensivo do Grêmio, Maicon tá por ali, Juan também, a bola foi para Juan, Juan soltando para Diogo Barbosa, Diogo domina pelo lado esquerdo, rente a linha lateral do campo, recua para Juan, que tá recuando mais ainda para o goleiro Breno do Grêmio Porto Alegrense. Lojas Quero Quero, Quero Quero, a única rede de lojas do Brasil que garante, hein, seu produto de graça, se entrega atrasar, só Quero Quero tem isso. Atenção, tempo e placar do futebol da Gaúcha. 40 minutos e 40, o Inter ganhou a 0, Grenal 4-3-1, o gol é do Galhardo. E a situação para o segundo Grenal, Pedro, é que o Inter joga por vitória ou qualquer empate para ser campeão. Se o Grêmio vencer por um gol, independentemente do placar, a decisão vai para os pênaltis. E para ser campeão no tempo normal, o Grêmio tem que vencer por pelo menos 2 gols. Chegou o pão cebola, hein? É, o pão cebola da Santa Massa. E também o pão doce da turma da Mônica. Tá? Novidades, gostosuras que a Santa Massa tá colocando para todos nós. A bola foi ali no Rodrigo Dourado, recuou, tocou para Zé Gabriel, lance errado para o câmbio de ataque, corta a zaga do Grêmio com o Juan, Juan tocando uma bola para Lucas Silva, recolhe, levanta a cabeça, tocou para o Mateuzinho, deu para Michael, para o Mateuzinho, outra vez o Michael, Michael dominou, Ferreirinha pediu pela ponta esquerda, pediu, levou, dominou a bola na frente do Rodinei, busca a jogada pessoal, Rodinei não lhe dá trégua, ele consegue mesmo assim o cruzamento, levantou a bola, foi pro Diego Souza, cabeceou pro meio, salvou o Vitor Cuesta, voltou pro Mateuzinho, cabeceou, Marcelo Lomba todo atrapalhado e o Daronco tá marcando a falta. Cai o jogador do Internacional, Nonato, os dois se chocaram de cabeça, meu Deus, que confusão o Grêmio armou, Zé Alberto. No primeiro lance, a bola cruzada pelo Ferreira, o Diego Souza cabeceou, Lomba não saiu, a bola foi pro meio da área, onde havia 2 ou 3, porque o Rodrigo Dourado chegava, jogadores do Inter contra apenas um do Grêmio, que era o próprio, que era o Matheus Henrique. Pois aí, o Lomba saiu, foi por cima do Cuesta, que caiu por cima do Nonato, que tá caído agora. Lambança do Lomba, mas que não deu nada contra o Inter, porque ganha de 1-0. Tá parado o jogo, foi marcado falta para o Colorado. Informação, claro. É, o primeiro tempo tá terminando, Alex Bagé, e o Grêmio tá no prejuízo. Tá no prejuízo e o Grêmio tá jogando torto. O Ferreira tá buscando a bola na intermediária, porque a bola não tá chegando pra ele. Pedro, você, tu praticamente não citasse ao longo da primeira etapa o nome do Diego Souza. O Grêmio tá torto, o Maicon não consegue ser terceiro homem de meio campo. Tomara que o Thiago Nunes esteja conseguindo fazer essa leitura. É, daqui a pouco tem bola parada e tem Eduardo Gabardo. Gabarginho, tá tudo bem aí? Tudo tranquilo, tudo pronto, tudo pro grande tranquilo. Bola parada, Pedro. Tá legal, hein? Pedro, tem um flagrante agora que a televisão pega da conversa do Maicon com o Thiago Nunes. O Maicon tá na beira do gramado e a maneira como o Maicon chegou, o Thiago Nunes sacudindo a cabeça num sinal de negativo, assim, agora eles estão conversando. Foi uma coisa assim que chamou muito a atenção. Sabe-se lá o que estão dizendo. Ah, o Maicon, agora a preocupação do Maicon, a maneira dele colocar, dele sacudir a cabeça, chamou a atenção. O placar é Inter 1-0 na informação, claro. Conectividade, é claro, claro, você merece o novo. Daqui a pouco tem o Bola Parada, né? Quando a bola parar no Beira-Rio, Eduardo Gabardo assume, em nome do álcool pronto-socorro Gel Hot 70, para sua higiene, das suas mãos e também das superfícies, e também para Zé Pneus, 42 lojas espalhadas pelo Rio Grande, cuidando com aquele carinho do seu automóvel. 43 minutos e meio, está recuperado o jogador Donato, quer voltar, precisa da autorização do árbitro da partida, o Lúcio Floro Bandeirinho acompanha ali, e aí Marcelo Lomba está cobrando falta para o Internacional, metendo a bola para o campo de ataque. Jeromel subiu Galhardo, ninguém tocou na bola, ela saiu direto pela linha de lado, e apenas arremesso lateral para o time do Grêmio. Agora Iese Fiat, Fiat e Iese, hein? Aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves e também em Canoas, na Getúlio Vargas. Acesse iesafiat.com.br. Moisés meteu para o campo de ataque, Galhardo está chegando, Breno sai para tirar de cabeça. Uma jogada que tinha muito perigo, Breno tirou e tirou com consciência. A bola foi ali no Matheus Henrique, que dominou, tentou levar, levou para o campo de ataque, empurrou a bola para Ferreirinha, antecipação feita. A bola ficou para Rodinei tocou para Edenilson domina pela ponta direita, Palacios mais à frente, a bola foi para Palacios tentou jogar, jogou para Rodrigo Dourado, dominou ao lado da área do Grêmio, recua a bola outra vez para Palacios, ele vai tentar fazer jogar a pessoal, corta Diogo Barbosa e ela está na linha de lado, o arremesso é colorado. Para tudo existe alternativa, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 45 esgotado o tempo regulamentar, hein? Agora a saída do Breno foi providencial, porque o Rua de novo ia perder uma bola que batia no chão, como foi no lance do lançamento do Vitor Cuesta, 5 de acréscimos, Inter 1-0. É um desejo, um impulso, uma inspiração. Cooperativa Langiru, 65 anos desenvolvendo a região. Ferreirinha procurava fazer jogada ali pelo lado direito, mas a bola foi tirada pelo Edenilson. A bola está fora do campo, arremesso lateral. Estamos agora em busca de 5 minutos de recuperação de jogo que não andou no primeiro tempo. Observados pelo árbitro da partida, o senhor Anderson Taronco. 45 e meio, uma tentativa de ataque do Grêmio, cortou o Rodinei, tocou a bola para Maurício Nonato tenta na frente, corta Rafinha, a bola foi ali no Ferreirinha, chega para cortar Rodinei, fica caído, fica sentindo, a bola ficou dominada pelo Diego Souza, tocou a bola para Ferreirinha, marcado pelo Zé Gabriel, lá vai Ferreirinha, encarou ele, levou para o fundo do campo para cruzar, a bola bateu no Ferreirinha, apenas tiro de gol, é isso, Zé Alberto. Agora deu boa cobertura o Zé Gabriel, o Ferreirinha arrancou, passe do Diego Souza. Ferreirinha partiu pra cima, entrou na área, no carrinho perfeito, Zé Gabriel, a bola ainda tocou no Ferreirinha, o Inter ganha o tiro de meta e está ganhando o jogo de 1-0 na informação Nova Iesa Fiat. Essa Steel está com você no campo e no jardim, e se você pensou em energia solar, claro, meu amigo, você pensou na número 1, a espaçoluzenergia.com.br, para você economizar até 95% da sua conta de luz e colaborar com o meio ambiente, porque energia renovável, não poluente, energia solar, sol, o meu amigo sol, trazendo energia para as nossas habitações e nossas empresas. Uma bola longa para o ataque do Inter, ela foi afastada, voltou, ela do Zé Gabriel tentou, deu para Nonato, recuou para Moisés, marcado pelo Léo Pereira, chutou, a bola bateu no Léo Pereira, foi ali Diego Souza, dominou, encarou o marcador, ainda Diego Souza, pé canhoto na bola, bateu lá para o campo de ataque, Ferreirinha chegando antes, Rodinei está recuando a bola e tranquilizando a defesa colorada para Marcelo Lomba. Pão bolinha doce e pão de cebola, turma da Mônica, da Santa Massa, os pães mais divertidos do mercado. 47, Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o nosso plano. O Inter tá ganhando por 1-0, você ligou o rádio agora, fez aquele churrasco, tomou uma cerveja, um vinho, tava bodeando, né? Ligou agora, tá 1-0 pro Inter, tá legal, o gol foi marcado pelo Galhardo e tá terminando o primeiro tempo, 2 minutos e meio adiante do tempo regulamentar, vamos a 5 minutos, a bola do Marcelo Lomba foi direto lá no goleiro Breno do Grêmio Porto Alegrense. E atenção, hein? A São João tá lembrando, a vacina da gripe, a tetravalente, que pega até H1N1, Não pega não, tira, né? Tira de você, porque a vacina é para tirar. Ela tá nas lojas da Farmácia São João. São mais de 800 lojas. Isso, em São João, por tudo quanto é canto. Farmácia São João. Para o jogo e de novo faz a sinalização. Tem muita gritaria do lado de fora do campo. De novo, esta sinalização do Daronco, ele parou o jogo agora. Parou e tá sinalizando lá isso fora. Aí eu vou relatar, isso aí eu vou relatar o que tá acontecendo, porque isso que tá acontecendo lá em cima é demais. E eu vou dizer o lado que está vindo do lado onde estão profissionais do Internacional nesse momento. Muito bem, vamos lá. Que a TV, 48... inclusive, mostra agora. É, que a televisão acabou de mostrar. E uma falta para o Grêmio será cobrada pelo Pedro Jeromel, 48 minutos e meio. O Inter ganha por 1-0, o gol foi marcado pelo Galhardo num grande lançamento do Cuesta, numa jogada brilhante do Edenilson e a finalização dentro do gol de Thiago Galhardo. A bola foi lá no jogador Diego Souza com o peito de madeira, né? Mesmo assim a bola ficou dominada pelo Diogo Barbosa, que deu para Maicon, que recuou para Juan soltando lateralmente, encontra colocado por ali Pedro Jeromel, buscou o campo de ataque, a bola foi para Lucas Silva, recuou, tocou a bola para o Mateuzinho procura passar, a marcação é feita pelo seu amiguinho, né? Hoje não, hoje eles estão na bronca. Era o Nonato que está em cima dele. A bola foi para Rafinha, dominou pelo lado direito. Grande toque, soltou para o Maicon. Arrancou pela meia direita, abriu na ponta. Léo Pereira está colocado por ali. Rafinha está passando, a bola foi para o Rafinha. Para cruzar, cruzou, escorregou Vitor Cuesta. Zé Gabriel está tirando. E a bola ficou para o Palácios. Palácios de Puxê também tem uma bola para Edenilson. Edenilson vai contra Juan. Juan afasta de cabeça, o árbitro está parando. No lance anterior, o que que ele está dando, hein, Zé Alberto? Eu tenho a impressão que ele deu, o Edenilson caiu, teria feito cama de gato o Edenilson. É a falta anterior, Zé. Ele deu a falta anterior. Lado, isso aí. É, o Edenilson foi atingido pelo Juan, que tentou a cabeçada, foi de frente, e o Juan partiu, cabeçou, foi muito alto no pulo, e o Edenilson ficou, não pulou. Então o joelho do Juan acabou batendo no peito do Edenilson, nas costelas do Edenilson, que está sentindo agora, está sendo atendido, mas a falta já fora marcada anteriormente. O placar é Inter 1-0 na informação, claro. 50 minutos. A falta foi do Diogo Barbosa, Pedro, em cima do Palácios no primeiro lance. Só que o Palácios se desvencilhou da marcação e tocou a bola no Edenilson. E aí o Juan saltou para cabecear, acabou acertando realmente com o joelho, o peito ali do jogador do Internacional. Mas no momento em que o Juan está saltando para cabecear, o Daronco já está apitando e sinalizando que a falta é do Diogo em cima do Palácios. Está terminando o primeiro tempo, deu mais um minuto. Deu mais um minuto. Rações Sul, para mais do que produtos, resultados. Em seguida, em nome da Zé Pneus e também do Álcool Pronto Socorro, vem aí Eduardo Gabardo com a bola parada. A bola foi ali no Lucas Silva, recuou, tocou para Diogo Barbosa, suspendeu para o campo de ataque. Diego Souza deixou Ferreirinha. Não, Matheus Henrique. Ele e o goleiro do Inter. Vai empatar o Grêmio. Ainda Matheus Henrique chutou em cima. Voltou para o Diego Souza, bateu prensado. A bola foi para a linha de fundo. Incrível a inabilidade do Matheus Henrique. Ligue para marcar o gol, ele chutou em cima do goleiro do Inter, Zé Alberto. Faltou o cacuete do atacante pro Mateuzinho, na bola que foi disputada pelo Diego Souza contra dois jogadores do Inter, o Dourado e também o Zé Gabriel. Agora, que defesa do Lomba! Bola! É, ele cresceu, né? Totalmente, reação, velocidade de reação com a mão direita, grande defesa, escanteio Grêmio. Olha o escanteio do Ferreirinha, pé direito, levantou, Jeromel não conseguiu cabecear, a bola foi tirada, voltou para Diogo Barbosa, empurrou a bola para Ferreirinha, Palácios está metendo a bola pela linha de lado. No lance anterior, foi a única oportunidade viva de gol do Grêmio, quando o Daronco está apontando o meio campo, terminando a primeira etapa que tem vitória do Inter, 1-0, gol do Galhardo, vem aí bola parada, em nome das sete campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil, Álcool Pronto Socorro e Zé Pneu. Conta aí, Gabardo. Muito obrigado, Pedro. 4 horas e 51 minutos. Álcool Pronto Socorro e Zé Pneus. Bola parada no futebol da Gaúcha. Inter 1, gol de Thiago Galhardo. Grêmio 0. José Alberto Andrade, André Silva. E a saída de campo dos jogadores da dupla no intervalo no Beira-Rio. Primeiro Lucas Silva e Rafinha. Agora foram Rodinei e Dourado reclamando com a arbitragem. O Luiz Fernando carregado para o vestiário. Vamos ver quem serão os jogadores que irão falar aqui no intervalo de jogo. E o Edenilson, Zé, sentindo a costela do lado esquerdo naquele último lance do primeiro tempo. E o Luiz Fernando tá com uma atadura na metade da perna, aquilo que eu tinha dito que eu achava que não era articular. Tá falando o Mateuzinho. Acho que a gente tem que colocar um pouco mais a bola no chão, né? Fazer nosso jogo. O jogo tá muito corrido, muito parado também. É, qualquer coisinha é um, dois minutos, tanto vocês viram aí o tempo de acréscimo que foi dado no primeiro tempo. Mas a gente voltar a fazer o que a gente tá fazendo aí nos outros jogos. Tá, a gente tá tranquilo dentro de campo, aqui fora também tranquilidade. Temos mais 45 minutos para essa primeira decisão aqui para o jogo da volta. Valeu, obrigada, Mateuzinho falando para nossa colega Kelly Costa. Agora em seguida a entrevista do jogador do Internacional neste final de primeiro tempo. O Galhardo pelo Sport TV, Zé. A gente tem, não sei se a Globo vai fazer também. Vai fazer também. Vamos lá com o Galhardo. Aqui, Thiago Galhardo. Eu vi que vocês estavam conversando bastante, o Moisés, o Rodinei, você, o Dourado. Olha, mandei o padrão de jogo. Nós começamos muito bem, estamos criando as oportunidades. É um clássico, vai ser decidido em detalhes como foram todos que eu cheguei, desde que cheguei. É uma bola enfiada do Cuesta milimetricamente por Edenilson, um domínio sensacional. Eu até deixaria a bola entrar, fiquei com medo do Jeromel chegar, vi que eu não estava impedido, por isso eu até faço o gol. É só a primeira decisão, né? São 180 minutos, foram 45 minutos jogados apenas. Estamos fazendo uma grande partida com posse, com domínio. Isso daí é um erro, o que a gente estava comentando já a partir disso. É um lance, né, muito rápido, onde dois zagueiros nossos vão juntos na bola para uma disputa com o Diego. É só ter mais atenção para um ficar marcando e o outro disputar, porque independentemente de quem ganha a bola, consegue ter a sobra ali com mais tranquilidade. Tá certo, obrigado, Galhardo. Thiago Galhardo, ouvido pelo nosso querido Fernando Becker, da RBS TV. Aquilo que eu falava, Gabardo e André, sobre a saída do Luiz Fernando. Luiz Fernando, ele tem uma atadura, não tem gelo, não tem nada no tornozelo de atadura ou de equipamento médico, nem no joelho, mas na metade da perna ele tem alguma coisa ali, uma atadura, aí sim, elástica, uma faixa elástica colocada ali. Eu fiquei com a impressão que com o toque do Moisés e a perna presa no chão, a ameaça seria mais de uma coisa assim, tipo perônio, perônio como era chamada, a fíbula antigamente, né? Ou a tíbia também, pode ter sido alguma coisa nesse sentido. É. Gabardo. Luiz Fernando, que recém está voltando de lesão, já teve mais uma aí. Qual é a informação? Só para fazer um registro que eu acho que é bem importante ali, o Galhardo citou o lance do final do jogo, né, em que dois zagueiros do Inter sobem com o Diego Souza escora de cabeça, e aí o Matheus Henrique vai ficar cara a cara com o Marcelo Lomba. É um acerto impressionante do assistente Lúcio Flor, porque quando o Diego Souza salta com os dois zagueiros do Internacional, o Matheus Henrique vem em alta velocidade, e o Diego toca de cabeça, e o Cuesta dava condição para o Matheus Henrique por meio corpo, e aí depois do toque de cabeça do Diego, o Matheus Henrique progride e o Lomba faz a grande defesa, mas posição legal, tudo estava valendo e o acerto que vale ser ressaltado do Lúcio Flor. 4:55, bola parada do futebol da Gaúcha, intervalo no Beira Rio, Inter 1, gol de Thiago Galhardo, Grêmio 0. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Com palavra Lojas Quero Quero, seu produto sai de graça, se entrega atrasar, pode confiar. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o plano. Langiru, alimentando gerações. Escolheu Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bertoncello, com este 1-0, como fica para o jogo da volta na Arena? Bom, tudo fica com vantagem para o Internacional, Gabardo, que no próximo domingo na Casa Tricolor joga por vitória ou por qualquer empate para ser campeão. Para o Grêmio, Gabardo, se vencer por um gol, independentemente do placar, se devolver o 1-0, se fizer um 2-1, se vencer por 3-2, se for por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Para o Grêmio ser campeão no tempo normal, tem que vencer o Inter por pelo menos 2 gols de diferença, Gabardo. Steel com você no campo e no jardim. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Agora IESA é Fiat, Fiat é IESA. Em Porto Alegre, Canoas. Conectividade é claro, claro, você merece o novo. Guerrinha, e esse primeiro tempo do Beira-Rio, foi bom jogo, Guerrinha? Eu diria que foi um jogo muito disputado, né? Com muito corpo a corpo, com a bola transitando muito pouco no meio campo para jogadas trabalhadas. O próprio gol do Inter é um lançamento do Cuesta, que habitualmente ele costuma fazer, né? Encontrando a penetração do Edenilson e a conclusão do Galhardo em cima da linha. O Grêmio tem um chute do Jeromel e depois, agora essa jogada no final com o Matheus Henrique, numa jogada que o Internacional de novo voltou a ser vulnerável do meio para trás, mesmo com a vantagem no placar. Alguns jogadores estão abaixo e talvez isso esteja dando vazão para que se espere mais no segundo tempo. Pelo lado do Grêmio, o Maicon jogando no lugar aonde ele não tem uma adaptação boa, né? O Maicon não é um jogador para atuar de costas para o gol adversário. E o Grêmio, com isso, não tem o articulador e perde um jogador para a saída de bola, para tentar deixar a bola mais redonda, para que do meio para frente as coisas possam acontecer. E o Inter tem, pelo seu lado direito, um jogador que contribuiu muito pouco, que é o Carlos Palacios. O Palacios, eu não sei se ainda é descontado da lesão, mas ele apareceu quase nada no jogo e contribuiu muito pouco. Os laterais do Grêmio apareceram quase nada, e isso se explica pela atuação pequena do Maicon. E o Internacional, que tem o domínio do jogo, que tem a posse de bola, poderia ser mais ofensivo. Mas falta o Inter a criação no meio campo. O Inter chega como? O Inter chega no lançamento longo, de trás para frente. Ainda é pouco. Agora, o placar não é injusto. O Inter foi melhor do que o Grêmio nos primeiros 45 minutos. 4h58, daqui a pouco o Guerrinha vai bater um papo com os ouvintes que estão mandando perguntas, avaliações, enfim, tudo sobre este primeiro tempo do Grenal. Por enquanto, o Inter 1-0, gol do Thiago Galhardo. Pensou Energia Solar, pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul. EspaçoLuzEnergia.com.br. Daqui a pouco tem Lele Bortolassi, tem Alex Bagé. Mas antes disso, Yuri Falcão, informações do jornalismo. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Gabardo. O Rio Grande do Sul deve receber aproximadamente 500 mil doses de vacina contra a Covid-19 nos próximos dias. O novo lote de imunizantes que será enviado ao estado terá 188.800 vacinas Coronavac, o que vai permitir que seja colocado em dia a aplicação da segunda dose do imunizante em toda a população gaúcha. Além da chegada de novas doses da Coronavac, o estado vai receber ainda mais 269.100 vacinas da Oxford AstraZeneca e também 39.780 vacinas da Pfizer. O Ministério da Saúde ainda não confirmou a data de chegada dos imunizantes, mas a expectativa da Secretaria Estadual da Saúde é que isso ocorra até terça-feira. Mais detalhes estão disponíveis em GZH, Gabardo. Valeu, Yuri. Álcool Pronto Socorro, qualidade, carinho e segurança. Zé Pneus, 25 anos rotando com você. O Bertoncelo, que tem de mais importante do Brasil hoje, Corinthians e Palmeiras, como é que tá? Isso no Campeonato mesmo, Paulista. No Campeonato Paulista, semifinal, jogo único. Palmeiras está vencendo o Corinthians por 1-0, gol marcado pelo lateral Vitor Luiz. Palmeiras com força máxima e com este resultado eliminando o Corinthians. O Palmeiras passando, Gabardo, espera São Paulo ou Mirassol, que jogam hoje à noite. Lele Bortolassi, tá feliz com o resultado, obviamente, e com a atuação do time, Lele. Oi, Gabardo, tô feliz, obviamente, tô muito feliz com o resultado. Acho que o Inter realmente procurou o gol, apesar de ter uma certa dificuldade, principalmente na saída de bola ali. O Zé Gabriel continua errando bolas fáceis, tá melhor até na parte defensiva do que na parte construtiva. Tô gostando do Nonato também, acho que o propósito da escalação do Nonato está se concretizando com a bola rolando, que é aquele jogador que a gente vê lá atrás, mas que vem aparecendo bastante na frente, chegando na área adversária. E só estou achando assim, Gabardo, eu acho que a marcação do Inter na parte física, na parte do corpo, acho que está faltando um pouquinho mais de chegada. Eu vi antes ali o Rodinei perder uma jogada de corpo pro Ferreira. Aí não, né? Vamos combinar. Tomar um drible do Ferreira, tudo certo, mas perdeu uma jogada de corpo, Ferreira, um cara como o Rodinei, acho que tá faltando só um pouquinho mais de pegada do time do Inter mesmo, mas tô gostando, acho que a entrada do Yuri Alberto no segundo tempo, Palacios também, parece bem intencionado, com vontade, jogador forte, mas não tá conseguindo render, parece inibido, parece acanhado. Daqui a pouco o Yuri Alberto do lado do Thiago Galhardo pode nos garantir uma vantagem maior, mas não podemos bobear na parte de trás. Esse lance final do primeiro tempo foi bem claro, né? Bem evidente. Se bobear, o Grêmio pode empatar, mas eu tô confiante que o Inter pode fazer o 2-0, sim, Gabá. Olha aí, do outro lado, Alex Bagé. No primeiro tempo, Bagé, você falou sobre a possibilidade do Pinares, que tá no banco. É hora de mexer no intervalo aí, Bagé? Ah, tem que mexer, Gabardo. O Grenal até agora, tecnicamente, ele é muito fraco, né? Ele tem algumas alternativas, os goleiros trabalharam muito pouco, isso reflete a falta de oportunidades objetivas. Agora, mesmo sendo muito fraco, o Grêmio está perdendo. O Grêmio começou o meio-campo com o meio-campo torto. Eu até acreditava que o Maicon pudesse render um pouco mais, me enganei. Agora, espero que o Thiago Nunes também tenha chegado a essa conclusão. O Grêmio não tem armação. Não tendo armação, automaticamente tira o Ferreira do melhor momento momento atual desse jogador. Ele não consegue lá esperar a bola que não chega e ele vem se transformar num volante, num meia, num armador, no cara que tenta o drible, só que ele sai de posição. O Diego Souza também está saindo de posição porque a bola não está chegando. Então está inoperante o meio campo do Grêmio. Tem momentos que o Lucas Silva está mais adiantado que o Maicon, porque o Maicon volta para ser quase um primeiro ou segundo homem. Ele não sabe jogar na terceira função, ele não é protagonista, ele não é armador. Tomara que o Thiago Nunes tenha entendido isso e que ele utilize num segundo tempo. Provavelmente ele vai utilizar o Darlan, porque o Thiago Nunes está se mostrando já, de certa forma, eu não sei se é convicção ou se já passa a ser teimosia com algumas opções. Hoje, por exemplo, quando machuca o Luiz Fernando, coloca o Guilherme Azevedo, que tem mais drible, tem mais velocidade, mas não, ele foi lá e colocou o Léo Pereira. Então, eu tenho dúvida se ele vai colocar o Dalan. Eu colocaria o Pinares, porque o Pinares, além de ajudar um pouco mais na criação, o Pinares tem bom chute a longa distância e as oportunidades são poucas, então o Grêmio precisa arriscar um pouco mais. Agora tem que voltar com o time diferente. 5:03, daqui a pouco vem o segundo tempo com a narração do Pedro no Futebol da Gaúcha. Por enquanto, o Inter 1-0, gol do Thiago Galhardo. Álcool Pronto Socorro, a qualidade que você confia, com o carinho e a segurança que você merece. Zé Pneus, 25 anos rodando com você. O Jory Vasconcelos, quando se fala de arbitragem em Grenal, sempre tem expectativa enorme, né? Você já citou o último lance ali do primeiro tempo. Isso. Teve também aquele lance do impedimento marcado, quando o Inter reclamava o pênalti no Thiago Galhardo, né? Teve um impedimento do Thiago Galhardo, quando o Inter reclamava o pênalti no Nonato, e a decisão foi acertada da arbitragem. É isso, Gabardo. Foi primeiro assim, um Grenal muito difícil de apitar, muito difícil de controlar, um Grenal tenso, nervoso, com um ambiente tensionado. O Daronco teve muita dificuldade para controlar esse jogo e não poderia ser diferente também, né? Porque é um Grenal que abre o caminho para uma decisão de título gaúcho e a gente sabe tudo que envolve quando a gente fala de um jogo desse tamanho. E aí, pontualmente, nas questões do jogo, o Daronco foi controlando o jogo com advertências verbais fortes, se impondo da forma como ele consegue e muito bem por conta da experiência que tem, do respeito que tem em relação aos jogadores, e assim foi controlando. Mostrou um cartão amarelo correto no primeiro tempo, que foi o amarelo para o Léo Pereira, que atropela o Nonato, vai com muita força, pisa em cima do jogador do Internacional numa falta ali que poderia ter ido um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais brando na disputa, o Léo Pereira. No lance do Moisés com o Luiz Fernando, o Moisés faz um movimento com a perna, acaba acertando o Luiz Fernando, mas eu não vejo, por exemplo, mais do que a marcação da falta, não vejo um lance para cartão amarelo pro Moisés. O Luiz Fernando teve até uma infelicidade no lance, ao que me parece, acabou saindo machucado de campo. E o lance mais emblemático, ou melhor, os dois lances mais emblemáticos, um deles é o lance do final, quando o Matheus Henrique, em posição legal do toque de cabeça do Diego Souza, fica cara a cara com o Marcelo Lomba, acerto importantíssimo do Lúcio Flor. E o outro lance, Gabardo, que é muito, muito interessante, porque eu até estava vendo mais algumas vezes o lance, e agora nesse momento a RBS TV reproduz mais uma vez essas imagens. A gente observa que o Nonato toca a bola do lado e salta para desviar, para escapar do goleiro Breno. Eu não vejo, até agora não vi nenhuma imagem que mostre com clareza que o Breno acerta as pernas, bate nas pernas do Nonato para derrubar o jogador do Internacional. Tanto que o Nonato salta para desviar, para escapar, e logo em seguida já levanta para tentar o arremate, para tentar seguir na jogada. A bola sai pela lateral e depois o Daronco para a checagem do VAR. O Daronco não marcou o pênalti, o VAR mandou cobrar a lateral, significa que o VAR concordou que não houve o pênalti. Mas, Gabardo, independente se foi ou se não foi pênalti, esse lance aí, sim, é que nem olho mágico em porta de vidro, não adianta nada, porque antes do lance, o Galhardo, em posição de impedimento, interfere claramente no Pedro Jeromel, e mesmo que o pênalti fosse marcado, ele seria desmarcado por conta desse impedimento anterior. Sem trocas. Times, sem trocas, informou o André, os times já voltaram para o segundo tempo. Devolvo o comando para o homem Grenal, Pedro Ernesto Denardim. Pedro, vamos para o segundo tempo no Beira-Rio? Vamos lá. Eduardo Gabardo trouxe o Bola Parada e lembre-se, hein? Cuidado com a sua higiene. Álcool 70 e álcool gel, pronto socorro para você passar nas mãos e também nas superfícies. E Zé Pneus, 42 lojas espalhadas pelo Rio Grande. Daronco vai autorizar, vai começar o segundo tempo. Placar da primeira etapa 1-0 para o Internacional. Apita o árbitro, saiu o Grêmio. A bola foi recuada para Maicon. Maicon tocou a bola para Rafinha. Rafinha tocou para Lucas Silva. Lucas Silva com Matheus Henrique domina tudo isso no campo defensivo do Grêmio. A bola recuada para Juan. Juan vai ser atacado. Ele joga a bola onde está colocado Diogo Barbosa. Domina ali pelo lado esquerdo. Tocou curto. Deu a bola para Matheus Henrique. Diogo Barbosa, outra vez Matheus Henrique. O recuo foi feito para Juan. Com o atacado pelo Palacios, bate forte buscando o campo de ataque. Salta Rodinei para afastar. A bola foi no Michael. Rodrigo Dourado em cima dele. Jeromel afastou. Meteu a bola para Lucas Silva. Escapou pela meia direita. Abriu na ponta. A bola foi para Léo Pereira. Não deixou sair pela linha de lado. Encarou a marcação do Moisés. Driblou para dentro ainda ele, levando o recuo. Deu para o Lucas Silva. O recuo mais atrás ainda para Michael. Michael vem chegando pela meia direita. Abriu na ponta. A bola foi para o Rafinha. Rafinha marcado pelo Maurício. Tenta jogar. Jogou para Lucas Silva. Meteu errado. Corta Moisés. Chuta lá para o campo de ataque. Vai Galhardo. Vai Jeromel. Começou. Jeromel chega na frente, hein? Segundo tempo no Paulistão, semifinal, Corinthians 0, Palmeiras 1, Palmeiras se classificando. E no Campeonato Mineiro, final, partida de ida no Horto, América Mineiro 0, Atlético Mineiro também 0. Na informação, Pedro, de Unimed Porto Alegre. É, o Maicon tá reclamando da arbitragem outra vez. Reclamando do Dourado. É, eles têm uma bronca antiga, né? Não é de hoje, né? E muito antiga. Bom, vamos ver. Ela foi ali no Jeromel, Jeromel dominou. Depois da cobrança de arremesso lateral, fez o passe curto, a bola para o Juan, devolução para Jeromel, recolhe o zagueiro do Grêmio, chega próximo ao meio do campo, pé direito, tentou bater na frente, bateu, a bola foi para Ferreirinha, arrancou pela meia direita, Léo Pereira está à frente, ele trava, ganha do Nonato, ainda Ferreirinha, Nonato outra vez na marcação, ele busca o dribling, consegue, leva a bola para o meio, ainda o Ferreirinha, deixar ele ir, passou por mais um, Rodinei cortou, a bola explodiu no corpo dele, tá lá o Lomba para tirar de soco, a bola voltou para o Léo Pereira, dominou na entrada da grande área, cortou parcialmente o jogador Dourado, voltou a bola para Michael, Rafinha, Rafinha, Michael domina a bola na ponta direita, quase lá na bandeirinha de escanteio, tocou para o Rafinha, cruzamento é bom e Zé Gabriel tá tirando para fora da grande área, vem buscar na ponta esquerda Ferreirinha, o Grêmio no ataque, a marcação do Rodinei, ainda Ferreirinha pisou na bola, tentou jogar pessoal, Rodinei tá sempre a marcá-lo, ainda um jogador do Grêmio com a bola, retendo, chegou mais um na marcação, mais um agora, é marcação tripla, e ele recua bola para o jogador Matheus Henrique, que deu para Jeromel, Jeromel abriu para Rafinha, apareceu pela ponta direita, Maurício chegou na marcação, soltou no meio, deu boa bola para o Michael tentou jogar, jogou para Lucas Silva, dominou no bico da grande área, prepara o levantamento, Vitor Cuesta chega para afastar, ficou a bola para o Rafinha, Rafinha e Maurício, Rafinha tem vantagem, deu para Jeromel, que está recuando onde está colocado o zagueiro Juan do Grêmio Porto Alegrense, a 2 minutos e 45 segundos da etapa complementar, o Inter ganha por 1-0, Matheus Henrique que tenta levar, é derrubado pelo Palácio, o juiz da partida tá parando e marcando a falta, e tá chamando a atenção de quem? Tá brabo o Daronco, André! É, ele tá chamando a atenção do Thiago Nunes, né, e de mais alguém no banco do Grêmio, mas ele vai conversar com o Thiago Nunes, que reclamou da falta do Palácio em cima do Matheus Henrique, o Daronco tá ali, conversa com o Thiago, dizendo, eu apito e tu treina, beleza? E vamos pro jogo. Os dois se criaram junto lá em Santa Maria, pode ser? É, né? E ele tá com o cartão na mão ali, o Daronco. Cartão pro Thiago Nunes por reclamação, cartão pro treinador do Grêmio na informação do Pão de Alho Santa Massa. É, e diz, na outra tu vai, tá? Jory Vasconcelos, me conta essa bronca aí, Jory. É, eu não sei qual é o histórico dos dois, enfim, como os dois se conheceram lá em Santa Maria, mas o fato é que o Thiago Nunes tá reclamando demais desde o primeiro tempo, especialmente depois que o Léo Pereira levou o amarelo. Todo lance ele reclama de cartão, pede cartão, pede cartão, e nesse não foi diferente. O Daronco acabou mostrando o cartão para o técnico gremista. São 4 minutos, etapa complementar. Maicon toca a bola para Rafinha. Rafinha inverte da direita para a esquerda, soltando a bola. Ela foi para Diogo Barbosa. Tentou jogar por Ferreirinha, passou para o Diogo Barbosa no fundo do campo. O cruzamento é bom. De dentro do gol, Moisés tira uma bola incrível que estava morrendo nas redes do Internacional. No cruzamento do Diogo Barbosa pela ponta esquerda, volta o Grêmio com Ferreirinha, derrubado, o juiz que não ouve nada, e o Inter se aproveita, vai para o contra-ataque, a bola foi para Thiago Galhardo, tentou passar, parou na marcação do Maicon, o juiz da partida está parando, marcando a falta, mas no lance anterior, Moisés tirou uma bola que estava entrando dentro do gol do Inter, André! É, o cruzamento do Diogo Barbosa raspou no marcador, e aí a bola ganhou a altura, encobriu o Marcelo Lomba e iria cair dentro do gol. Moisés acabou salvando. Depois, o Grêmio reclamou de uma falta no Ferreira não marcada. Maicon fez falta no Galhardo, que ia progredir para o ataque, reclamou e levou cartão amarelo. Inter 1-0, tá subindo a temperatura no Beira-Rio, informando o Sicred. Primeiro, no lance do Ferreira, a bola, né? O jogador do Inter vai na bola, lance limpo, o Daronco mandou seguir, o Ferreira ficou caído, mas não houve a falta no jogador gremista. Depois, o Maicon deu um pisão no Galhardo. Ele até tentou, de repente, o bote, mas ele acabou pisando o pé do jogador adversário. Cartão amarelo bem aplicado para o Maicon, que nem reclamou. Seus melhores momentos são suas maiores conquistas. No fim do jogo nós vamos ver quem vai conquistar o craque Calçados Pegada. Calçados Pegada, a marca da conquista. 5 minutos e meio, o Inter tá no ataque, a bola do Edenilson chutou, bateu no Ferreira, linha de lado, arremesso lateral do Internacional. Fertilizante Yara, nutrição completa para a sua safra. Conheça as soluções no site iarabrasil.com.br. Em Santa Catarina, não, no Rio Grande do Sul, a Rádio Caibaté de Caibaté, Cacique da Goa Vermelha, Caçapava, Caçapava do Sul, Blau Nunes, Santa Bárbara do Sul, emissoras que com a Gaúcha formam a grande rede Gaúcha Sat. Diogo Barbosa está tirando uma bola, metendo pela linha de lado, o arremesso lateral será do Internacional. São 6 da etapa complementar, o Inter ganha por 1-0, o gol foi do Thiago Galhardo. É o primeiro Grenal decisivo do nosso Gaúchão 2021. Thiago Galhardo foi lançado desarmado, outra vez o corte do jogador do Grêmio Porto Alegrense, outro lateral, outra vez favorece o time do Inter. Chegamos a 6 minutos e 15, Rodinei cobrou, tocou a bola pro Galhardo, tentou pro Maurício, cortou mal o Diogo Barbosa, a bola foi cruzada e Rafinha cortou, tá saindo na linha de lado. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. 6:30 agora, estamos na etapa complementar, arremesso lateral do Internacional, agora não é pelo lado direito, é pelo lado esquerdo e Moisés está se colocando para cobrança. O Inter tá ganhando por 1-0, a bola foi no Galhardo, Galhardo dominou no fundo do campo, deu pro Moisés por elevação, tentou para ele mesmo, errou tudo, cortou Rafinha, Rafinha dá um chutão para o campo de ataque, Diego Souza foi empurrado, o Grêmio levou vantagem, hein? A bola ficou, lançamento pro Ferreirinha do Mateuzinho, ele não pega a bola, Rodinei chega na frente, o Matheus Henrique tentou de primeira alcançar a corrida do Ferreirinha pelo comando, mas quem chegou foi Rodinei para o Internacional, Edenilson soltando a bola, encontrando colocado o Rodrigo Dourado, ele foi derrubado pelo Léo Pereira, juiz da partida parou e marcou a falta. Lojas Quero Quero, a única rede de lojas do Brasil que garante seu produto de graça se entrega atrasar. Lojas Quero Quero, 7:30, etapa complementar do Beira-Rio, o Inter tá ganhando por 1-0, o gol foi do Thiago Galhardo e o Inter tá levando vantagem lá pra arena. São 2 jogos, 2 granais, o próximo é domingo que vem às 16h na arena do Grêmio. A bola foi solta ali onde está colocado o jogador Edenilson, procura jogar, tocou para Maurício, Maurício deu para Palacios, com Maurício, não domina, ficou a bola para Ferreirinha, Ferreirinha tocou para Diego Souza, ele é desarmado, Vitor Cuesta chegou para tirar a bola do centroavante do Grêmio, ela foi até onde está colocado o jogador Rodrigo Dourado, tocou a bola curta para Edenilson, tem colocado pela direita Rodinei, deu a bola para ele, ele vai tentar o cruzamento, chegou a marcação com o Maicon, não pôde cruzar mais, recorre com mal, a bola foi tirada pelo Lucas Silva, que deu para Maicon, estendeu para Ferreirinha, dominou pela ponta esquerda, Zé Gabriel vem na marcação, lá vai Ferreirinha, tocou no meio, boa bola pro Maicon, recuou pro Lucas Silva, chega para tirar para o Internacional, Edenilson, toca a bola, onde está colocado o seu companheiro Nonato, ele parte com a bola dominada, é contra-ataque do Inter, deu para Edenilson, pro Nonato, na entrada da área, bom lance, tocou a bola, o chute na rede, pelo lado de fora, foi do Palacios, mas foi uma situação importante criada pelo Internacional, Zé Alberto. Numa roubada de bola no campo de defesa em cima dos volantes do Grêmio, o Maicon tava lá na área do Inter e o Lucas Silva perdeu a bola. Nonato criou a situação, deu pro Palacios dentro da área, ele chutou cruzado, a bola bateu na rede, mas pelo lado de fora. Inter 1-0 é o placar, claro. Conectividade é claro, claro, você merece o novo. Agora IES é Fiat, Fiat é IES em Porto Alegre e Canoas. A bola foi no Jeromel, Jeromel tocou, deu para Rafinha, Rafinha dominou, recuou a bola uma vez mais para Jeromel, os zagueiros do Grêmio começam a ser marcados, Jeromel chuta a bola para o campo de ataque, falta em cima do Diogo Souza, ali no meio do campo, Vitor Cuesta foi quem fez, né, Gabardo? O Diego Souza acabou sendo derrubado, já levantou, a falta foi marcada, placar de 1-0 para o Inter, gol do Thiago Galhardo na informação de Lojas Quero Quero. E lá vai o Juan, Juan tocando a bola para o Diogo Barbosa, escapou pela ponta esquerda, chegou para dentro da grande área, ainda ele cruzou, Léo Pereira não conseguiu botar a bola para dentro, a bola estava quase dentro do gol, ele não conseguiu botar a bola para dentro, não conseguiu tocar nela, o Grêmio desperdiça grande oportunidade, André Silva. Jogada em velocidade pela esquerda do Diogo Barbosa, ele levou vantagem contra o Maurício que tentava chegar na cobertura, o Rodinei fez o cruzamento forte para dentro da pequena área, o Lomba tentou dar o tapa, não achou a bola e nem o Léo Pereira que tentava chegar para a conclusão, ela saiu direto pela linha lateral, O gol foi do Galhardo, o Inter ganha 1-0 e a informação é Pão de Alho Santa Massa. É, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 10 minutos e 15, etapa complementar. O Grêmio já teve duas oportunidades, não conseguiu empatar ainda no segundo tempo. Alex Bagé, o que está acontecendo com este detalhe terminal do Grêmio, Bagé? O Grêmio voltou muito melhor, Pedro. O Grêmio está dentro do campo do Internacional, o Grêmio está jogando com objetividade, mas peca porque a bola ainda insiste em muitas vezes ter dificuldade na armação. Coloca o Pinares ou o Dalan, Thiago Nunes, mexe no Grêmio. Léo Pereira faz jogada pela ponta direita, Moisés chega com o corpo para tirar o jogador do Grêmio, sai jogando, mete forte para o campo de ataque, não há ninguém do Inter. Juan tá ali na cobertura, recuando para o goleiro Breno. Estil com você no campo e no jardim, 11 minutos, etapa complementar, 1-0 para o Internacional. Jeromel recuou para o Breno, fale. Yuri Alberto vem aí no Inter. Yuri Alberto será atração no time do Inter em seguida. A droga do Guerra Filho em seguida fala sobre isso. Olha o Inter, Donato trabalhou ali pelo meio, tocou pro Galhardo, a bola passou dele, ficou pro Maurício por trás dele. Juan tá cortando, soltando a bola para Léo Pereira. Ele é derrubado, o árbitro marca a falta. A droga do Guerra Filho, Yuri Alberto tá chegando, Guerrinha. Muito provavelmente porque os dois lados ofensivos do Inter não conseguem chegar no gol do Grêmio e não conseguem parar os avanços de Rafinha e especialmente Diogo Barbosa. O que é que vai tentar fazer o Ramires? Trazer o Inter um pouco mais para o campo do Grêmio, porque o Grêmio está jogando já dentro do campo do Inter e voltou nesse segundo tempo, já ameaçando o gol colorado. Matheus Henrique fez boa jogada pela meia esquerda, foi agarrado, falta. Cartão pro Rodrigo Dourado, né? Que puxou o Matheus Henrique, vinha em progressão, fazia uma boa jogada. O Daronco fez sinal pro Matheus: não reclama que eu vou dar cartão, tá? E aí apresentou o amarelo pro capitão do Internacional. Yuri Alberto já tá na lateral do campo, camisa 11, pronto pra ingressar, informando o Sicredi. Pão bolinha, claro, e pão, né? Doce, hein? Cartão claro, né, Pedro? O Dourado puxou por trás o Matheus Henrique, que progrediu em ataque promissor, cartão indiscutível. É, tu já provaste o bolinho doce e o pão de cebola da Turma da Mônica, da Santa Massa? Espetaculares, né? Sensacional. Muito bem. 12 minutos e meio. A Santa Massa trazendo delícias pra você. É, Santa Massa. E já tem lá no IMEC, tem também no Desco e tem no Assum também. E vai ter no Zafre, vai ter em tudo que é supermercado aí que você conhece, né? No PES e tudo mais, tá? Lucas Silva vai cobrar falta para o Grêmio. Levantou Diego Souza de cabeça. Gol do Grêmio, seu goleador. O seu infalível goleador Diego Souza. Tá ali para conferir, para subir de cabeça, botar sua marca, botar sua excelência, botar, enfim, a sua estrutura dentro do campo de jogo e marcar o gol. 13 minutos, etapa complementar. Ele subiu muito alto, lá perto das nuvens. E dali cabeceou no canto, sem defesa para Marcelo Loma. O Grêmio está empatando o Grenal. Diego Souza, infalível, interminável, velhinho. O goleador, o Grêmio conta com ele e o Grêmio tem agora 1-1 no placar, André. Lucas Silva ergueu uma bola quase que sem peso para dentro da área do Internacional. Aí apareceu ele, Diego Souza, o tanque do ataque gremista. Detalhe, ele pulou entre os dois zagueiros do Internacional, Vitor Cuesta e Zé Gabriel, e deu um desvio de cabeça, a bola morreu no canto esquerdo do Marcelo Lomba, que só ficou olhando. O Grêmio deixa tudo igual aqui no Beira-Rio, Guerrinha. Uma bola bem levantada, o Diego Souza é esperto, subiu. A maioria dos jogadores do Inter pregados no chão, assistindo o cabeceio, e o Grêmio faz 1-1 com méritos, porque no segundo tempo é melhor. Uma fase artilheira de Diego Souza, que chega a 13 gols em 14 jogos na temporada. É o artilheiro do gauchão. Tá tudo em aberto pro próximo Grenal do outro domingo. Qualquer novo empate leva aos pênaltis. Quem vencer será campeão gaúcho. É, Botafogo na decisão, hein? Hein? Trocou o Inter, Yuri Alberto 11, no lugar do Palácios 16, informando 9 ESA Fiat. Olha lá, vamos lá, tempo e placar do futebol da gaúcha. 15 minutos, etapa complementar. Agora o Grenal tá igual. Um para o Inter, gol do Galhardo. Um para o Grêmio, Diego Souza. Conta aí, Bertoncelo. Semifinal do Paulistão, o Palmeiras fora de casa vai vencendo o Corinthians por 1-0 e se classificando para a decisão. Pega São Paulo ou Mirassol, que jogam hoje à noite às 8h30 no estádio Morumbi. Você que é homem do campo tem que saber, né? São José Industrial tem 700 representantes em todo o Brasil. O Inter tem escanteio para cobrar. 15 minutos e 20. Atenção, escanteio cobrado, uma bola com perigo, afasta de cabeça, sabe quem? Diego Souza, o grande cabeceador do Grêmio. A bola foi lá para o Léo Pereira, lutou, perdeu a bola, recuperação do Grêmio, Diego Souza empurrou a bola para o Mateuzinho, sai o Grêmio em velocidade, empurrou para o Ferreirinha, Zé Gabriel vem na marcação, Ferreirinha chegou na frente, dominou ao lado na grande área, ainda ele recuando, tocou para o Diogo Barbosa, cruzou, Moisés afasta, voltou para o Diogo Barbosa, dominou ali pela ponta esquerda, vai procurar ganhar do marcador, tem marcação dupla, tocou a bola para Ferreirinha, Ferreirinha marcado pelo Zé Gabriel, que agora tem categoria para tirar a bola do atacante insinuante no time do Grêmio. A bola foi para Edenilson. Edenilson soltando a bola, onde está colocado Yuri Alberto, recua, dá para Rodinei. Rodinei recua mais ainda para Zé Gabriel, que faz o passe lateral, tocando para Vitor Cuesta. A 16 minutos da etapa complementar, o placar do Grenal é 1-1. E a bola foi lá onde está colocado Moisés, e lá vai o Inter para o campo de ataque. Tá tudo igual no Beira Rio. A bola foi onde está colocado o Rodrigo Dourado, tocou para Zé Gabriel, agora com Edenilson, outra vez Dourado. Dourado arranca ali pelo meio, tocou a bola curta, deu para Edenilson. Yuri Alberto pede bola pela ponta direita. Edenilson retém, chegou a marcação do jogador Matheus Henrique. Edenilson pisa na bola, não tem pressa, tocou para Yuri Alberto, que também não tem pressa, que devolve a bola para Edenilson, que está recuando, soltando para Dourado. Dourado mais atrás ainda, onde está colocado Zé Gabriel, solta a bola curta ali no meio, encontra colocado Vitor Cuesta, vem Léo Pereira, ele consegue jogar para o campo de ataque, corta Diogo Barbosa. Diogo Barbosa tocando a bola para Ferreirinha. Ferreirinha no meio de dois, toca a bola para Diogo Barbosa, consegue jogar, joga no meio do campo, a bola para o Léo Pereira. Ele caiu, mas não teve falta porque o Grêmio tem vantagem. A bola do Maicon, Maicon tocou para Rafinha. Chegou o lateral do Grêmio lá pela ponta direita. Maurício saiu na marcação, lá vai Rafinha. Tentou passar pelo Maurício, não deu. Tocou a bola curta, deu para Maicon. Outra vez com Rafinha. Rafinha domina a bola pela ponta direita e acaba recuando no meio do campo, onde está colocado Pedro Jorobel. Seu passe é lateral, a bola foi para Juan. Juan tocou para o Mateuzinho. Mateuzinho tem Lucas Silva ali a seu lado, prefere para o Maicon. Maicon recolhe a bola e é atacado. Perdeu a bola para Moisés. Moisés tocou, encontrou colocado Nonato. Nonato caiu, a bola ficou para o Yuri Alberto. Tentou levar, foi desarmado. Maicon consertou o erro que ele cometeu anteriormente. A bola foi para Ferreirinha. Ferreirinha encarrou Rodinei. Levou para o meio, tocou para Diego Souza. Outra vez com Ferreirinha. Meteu o balãozinho, corta Rodinei. Rodinei tocando a bola para Yuri Alberto. 18 minutos, etapa complementar. A bola foi para Rodinei. Trabalhou ali pela meia direita, tentou levar. Yuri Alberto está pedindo pela ponta direita. Galhardo está colocado no meio. Lá vai o jogador do Internacional retendo a bola, marcado por dois. Recua para Nonato. Nonato é marcado. Ele ganha do Ferreirinho. Recua a bola para Dourado, que domina próximo ao meio do campo e toca a bola curta para Moisés. O Inter vai partir para o campo de ataque. O Grenal é 1-1. 18 minutos, etapa complementar. A bola do Nonato levantou, buscou Maurício. Chegou no fundo do campo. Ele caiu. A bola foi. Ele foi. Todo mundo está fora do campo. Não deu nada, André. O lançamento do Nonato era de boa qualidade, mas de alto grau de dificuldade para o domínio. Ele pegou o jogador no lugar certo, que era o Maurício, mas o Maurício teve que erguer demais o pé e aí perdeu o equilíbrio, perdeu a chance de chegar no gol do Breno. O placar é 1-1. Darlan vem aí no time do Grêmio, informando 9ESA Fiat. Pois é, 19 minutos. Maicon já está sentado no gramado. Tá legal. Vamos ver. Lelê, o Grêmio chegou no empate, Lelê, e agora? Ah, Pedrão, foi o que eu falei no intervalo ali, né? Tô achando o Inter... Tava achando pelo menos o Inter bem com a bola no pé, mas tá faltando força física, tá faltando imposição. Como é que toma um gol do Diego Souza sabendo que o Diego Souza sobe e não bota um cara pra marcar? Eu acho que quem subiu ali foi o Zé Gabriel, que nem subiu direito. Pô, esse é o gol mais manjado do Grêmio 2021 e o Inter não sabe disso? Aí complica, Pedrão. É, Guerrinha... Saiu o velho Maicon, entrou o Darlan, que é gurizinho lá de São Borja, Guerrinha. É, não foi uma boa tarde do Maicon, mas não por culpa dele. O Maicon foi colocado numa função que ele não sabe exercer. Ele não é um jogador de atuar de costas para o gol adversário. Com a entrada do Darlan, o Darlan vai ficar mais junto ao Matheus Henrique e os dois vão se projetar. O Grêmio ganhou coragem com o gol não fez bem ao Inter, né? que talvez tenha que colocar daqui a pouco velocidade vem, pelo outro lado do Caio Kevin. Vidal e Praxedes para tentar tirar um pouco o ímpeto do Grêmio dentro do campo do Internacional. Outra vez Diego Souza foi lançado, cortou a zaga, voltou para Darlan, Darlan deu para Diego Souza, lutou contra o marcador, ganhou, tocou a bola para Ferreirinha, ele não domina, era Matheus Henrique que estava por ali, a bola está na linha de lado. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o nosso plano. E a rede de farmácia São João está informando, hein? Tem a tetravalente, a vacina contra a gripe, ela também ataca H1N1, esse é perigoso, cuidado, vá na farmácia São João, ela tem o maior carinho por você. Por falar em carinho, me lembrei do álcool pronto-socorro, tem o álcool 90 e tem o álcool gel também, para você ter higiene nas mãos e nas superfícies. Álcool pronto-socorro, 20 minutos e meio, etapa complementar, 1-1 no Granal. Rodinei tocou para Dourado, outra vez Rodinei marcado pelo Mateuzinho, ele passa, leva pro meio, tem Nonato colocado, mas prefere recuar, soltando uma bola lá perto da grande área onde está colocado o jogador Vitor Cuesta, que faz o domínio e toca curto para Zé Gabriel. 21 minutos de partida, estamos na etapa complementar, 1-1 é o placar. Dourado, Edenilson Dourado, tentou na frente, Yuri Alberto não domina, a bola foi tirada, ficou para o Ferreirinha, tentou levar, Rodinei tocou a bola pela linha de lado. Este é o futebol da Gaúcha, que no Rio Grande do Sul é acompanhado pela 14 de julho de Júlio de Castilhos, Acústica FM de Camaquã, Águas Claras de Catuípe, Alvorada de Marau, Ametista de Planalto, Aparados da Serra de Bom Jesus. Este meu Rio Grande ligado no futebol da Gaúcha, e Grenal é gaúcho, Grenal é do Rio Grande, e a Gaúcha é gaúcha e é do Rio Grande. 6 anos e 2 meses de liderança. Muito obrigado a você, torcedor, muito obrigado a você que é ouvinte da Gaúcha nas 24 horas. Tá atacando o Internacional, Vitor Cuesta, ele abriu a bola na ponta esquerda, Moisés está colocando por ali, domina a bola, soltou para Nonato, outra vez com Moisés, Moisés recolhe, é combatido, Darlan chegou ali, tirou a bola dele, meteu para o Léo Pereira, olha o contra-ataque do Grêmio, tem 3 contra 2, soltou a bola para o Diego Souza, Ferreirinha tá livre, tocou mal para o Ferreirinha, perdeu o Grêmio a oportunidade, mesmo assim Ferreirinha foi buscar a bola na ponta esquerda, dominou, o Grêmio tinha neste contra-ataque outra vez uma oportunidade de gol e desperdiçou porque Diego Souza errou, mas a bola é do Darlan, Darlan domina pela meia esquerda, ainda Darlan retendo, escondendo a bola do marcador, recuou, tocou para Ferreirinha, Ferreirinha recua mais ainda para Juan, que por sua vez recua lá no campo de defesa onde está colocado Pedro Jeromel, ele sai jogando com Rafinha, Rafinha tocou para Léo Pereira, dominou pela ponta direita, soltou no meio, encontrou colocado por ali Matheus Henrique, recolheu, tocou para Rafinha, Rafinha tenta para Léo Pereira, chega Moisés e a bola está na linha de lado, segundo bandeira, arremesso lateral para o Internacional. Rações Supra, mais olha do que produtos, resultados. Alex Bagé, o Grêmio, tu dissesse, melhorou. Bom, primeiro as trocas, vamos lá, Caio Vidal e Praxedes para sair. O primeiro é o Praxedes, número 18, no lugar do Thiago Galhardo, número 17 no Inter. E agora o Caio Vidal, na sequência, tá saindo o camisa número 27 colorado, que é o Maurício, para a entrada do 17, Caio Vidal. 17 era o Galhardo, desculpa. Caio Vidal está entrando com a 47, informando o 9 ESA Fiat. Vamos lá, Guerrinha. Trocou tudo aí, Guerrinha. É, o Caio Vidal era uma necessidade, porque o Inter não tinha mais jogada de velocidade pelos lados do campo, né? O Praxedes é um jogador que vai ajudar a marcar e tentar chegar mais na frente. Então, e tu devolve o Yuri Alberto. Olha o Caio Vidal, ó. Passou, levou pro fundo, cruzou, corta Juan, voltou pro Edenilson, dominou na linha da grande área, recuou, tocou a bola pra Rodinei, meteu na área do Grêmio, corta, salvando o Jeromel, volta o Internacional, Vitor Cuesta vem de trás, prepara bomba e Breno pega no meio do gol, mas o Inter chegou e chegou com força, hein, Zé Alberto? E tudo começou na primeira jogada do Caio Vidal no jogo, depois da sobra, Vitor Cuesta chutou, Breno fez a defesa, 1-1 o Grenal, informando claro. Calçados pegada, pegada, marca da conquista, seguido ouço o Guerrinha de novo, porque agora o Inter tá atacando, a bola foi com o jogador Edenilson, procurou passar, foi desarmado, tinha marcação de 3 ou 4 caras do Grêmio, a bola ficou no Matheus Henrique, tocou, deu para Darlan, Darlan fugiu do marcador, tem uma falta, Guerrinha, conclua a guerra. Essas mudanças deixam o Inter mais equilibrado, Pedro. O Yuri Alberto não pode jogar pelo lado do campo, ele não tem o cacuete de acompanhar a lateral, então ele vai para a posição onde ele rende mais. O Caio Vidal, perfeito, é veloz, é ligeiro, e vai inibir um pouco mais o Diogo Barbosa de subir. E o Praxedes é aquele sangue novo no meio-campo que o Inter estava precisando. E lá vai o Grêmio, a bola do Jeromel. Jeromel tentou para Léo Pereira. Ele, Moisés na bola. Moisés com categoria consegue ganhar. Gira em torno do marcador e sai jogando ali pelo lado esquerdo a 25 minutos. Etapa complementar 1-1 no Grenal. A bola foi para Yuri Alberto. Ele perdeu para Jeromel. Jeromel tocou para Lucas Silva. Lucas Silva dominou, fez a volta e aí recuou para o goleiro Breno, que está fora da grande área, pegando a bola e soltando para Juan. E o Grêmio está querendo partir para o campo de ataque. A bola foi ali onde está colocado o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa tocou para Ferreirinha. Ferreirinha dominou, foi atacado, perdeu a bola. Ela ficou para o Edenilson, deu para Zé Gabriel. Zé Gabriel buscou a frente, encontrou colocado por lá o Praxedes. Sua primeira participação no jogo, recua da bola para Nonato. Nonato procura levar, soltou a bola na direita. Está colocado Caio Vidal por ali, já fez uma boa jogada na sua primeira participação. Recua a bola para Edenilson. Edenilson deu para Nonato. Nonato recuou. Ali está colocado Zé Gabriel, já no campo de apoio, no campo de ataque do Internacional. Ele está recuando a bola, encontra colocado Dourado. Dourado deu a bola para o seu companheiro, o Vitor Cuesta. Vitor Cuesta recuando, tocando outra vez para Zé Gabriel. 26 minutos. Aquela troca de passes entre zagueiros do Internacional se repete. O Grêmio espera o Inter no meio-campo. Ali está a bola colocada para Vitor Cuesta, que deu para Dourado. Dourado vai ser marcado. A marcação será feita pelo Matheus Henrique, de pé direito. Ele bateu, buscando agora o campo de ataque. Grande bola, hein? E encontrou colocado por ali o Rodinei. Rodinei deu para Caio Vidal. Não domina, a bola escapuliu, foi para a linha de fundo. Bagé. E agora, 1-1, 26, etapa complementar, Bagé. Pedro, nitidamente o Grêmio voltou muito melhor do que o Internacional no segundo tempo, porque voltou mais objetivo, voltou dentro do campo do adversário, tudo aquilo que a gente imaginava que fosse acontecer pelo time do Thiago Nunes antes da bola rolar. Tava faltando gol, porque daí naturalmente te traz a confiança, e a entrada do Darlan é um cara que pensa, que tem qualidade passe. O Maicon não conseguia acompanhar porque estava perdido. O Darlan vai organizar mais e com isso libera mais o Ferreira e libera mais o Diego Souza. É, quem está ligado no futebol da Gaúcha, Alexandre Klassmann, o homem da energia, o homem da energia solar, que está conosco, Espaço Luz, energia.com.br. O Grêmio do Jeromel Darlan, pé canhoto na bola, levantou para o Léo Pereira, boa bola, dominou, saiu Vitor Cuesta na marcação, foi driblado, a bola foi recuada para o Ferreirinha, comeu mosca, quase perdeu a bola, recuperou, na sequência Dourado está tirando para o Internacional, soltando para Edenilson de para ali pelo lado direito, travou sua corrida, ele é empurrado pelo Lucas Silva. Juiz da partida para e marca a falta. Yara Fertilizantes, que nutrem a agricultura do futuro. A Zé Pneus lembra, né? Se você for viajar, se você está com qualquer problema no seu carro, a Zé Pneus tem todas as soluções. 42 lojas no Rio Grande do Sul. E o pessoal da Zé Pneus, o Sérgio, o Denis, o Cléder, o Cristiano, o Lucas, a Glair, o Henrique e a Ritinha Marques, todos ligados no futebol da Gaúcha. Lavar o time do Inter, a bola do Dourado. Dourado soltou para Moisés, veio de trás com a bola dominada, meteu para Praxedes, dominou na ponta esquerda, Rafinha na marcação, ele procura passar, jogou a bola para dentro da área do Grêmio, cortou Pedro Jeromel, levantou lá para o meio do campo, Diego Souza foi, não achou, a bola ficou dominada pelo Vitor Cuesta, soltou para Zé Gabriel, outra vez o Inter no ataque, tocou a bola curta, encontrou colocado por ali Dourado, pé direito na bola, soltou para Edenilson. Juan chega para afastar, afasta e toca a bola para Diego Souza, rolou contra-ataque do Grêmio, não, sabe por quê? Porque o corte foi feito pelo Vitor Cuesta, mas tem uma bomba agora pro Ferreirinha. Ele vai buscar a bola na ponta esquerda, tem espaço para jogar para dentro da grande área ainda. Ferreirinha dominou, recuou, tocou para o Mateuzinho, envolveu o marcador, tentou levar, perdeu a bola, veio Darlan, foi desarmado pelo Praxedes. Praxedes tocou para Nonato, a vez era o contra-ataque do Inter. Lá vai Nonato, tocou pro Praxedes, tentou pro Yuri Alberto, Jeromel cortou, mas antes tem uma falta e vai ter cartão ali, Zé Alberto. Vai ter sim. O cartão é para o Rafinha. Na arrancada do Nonato, ele fez falta por trás. O Inter foi. Enquanto a falta não se consignou e a vantagem não foi perdida, o Daronco deixou o jogo seguir. Cartão amarelo para Rafinha. 1-1 é o placar na informação, claro. Bem merecidinho, né, Diori? Nossa, foi muito falta e muito para cartão o lance do Rafinha em cima do Nonato. Daronco fez o que tinha que fazer. Atenção, tempo e placar do futebol da Gaúcha. 29, etapa complementar, 1-1 no Grenal. No Campeonato Mineiro final, jogo de ida no estádio Independência, América Mineiro e Atlético Mineiro vão empatando em 0-0, Pedro. É, e a São José Industrial, lembra, ela tem implementos agrícolas de alta performance no campo. São José Industrial, o Grêmio com Rafinha. Rafinha bateu para o campo de ataque, a bola foi para Diego Souza, teve o carrinho perfeito do Rodrigo Dourado, tirando a bola dele. Dourado sai jogando de trás, mete a bola, encontra colocado por ali o seu companheiro, o jogador Zé Gabriel. Zé Gabriel tocou a bola curta para Nonato, a marcação vem pelo Dardan. Nonato domina, pé direito na bola, tentou em profundidade, errou o passe. Juan cortou para o Grêmio, deu para Lucas Silva. Lucas Silva tocando a bola para Ferreirinha, domina pela ponta esquerda. Rodinei vem na marcação, comete falta. O árbitro da partida está parando e marcando. Lojas Quero Quero, a única rede de lojas do Brasil que garante seu produto de graça se a entrega atrasar. Então, confie, né? Lojas Quero Quero. Conectividade é Claro. Claro, você merece o novo. 30 minutos, 15 segundos. A bola é do Darlan. Darlan recuando, soltando para Jeromel. Passe de primeira. A bola foi no Rafinha. Dominou pelo lado direito. Veio a marcação. Ele tocou a bola para Lucas Silva. Ele vai recuando, tocou para Rafinha. Está sendo apertado o time do Grêmio. Então, Jeromel dá um chutão para o campo de ataque. Zé Gabriel despacha. Outra vez, Jeromel. Jeromel tocando para Darlan. Darlan deu para Lucas Silva. Errou em bola. Ficou para Dourado. Que recuou, tocando a bola onde está colocado o Vitor Cuesta, que domina ali no meio do campo. Ele levanta a cabeça, todos estão marcados no campo de ataque. O passe lateral, a bola foi para Zé Gabriel. Zé Gabriel soltando ali na direita para Rodinei. Rodinei marcado pelo Ferreirinha, empurra a bola, soltou para Caio Vidal, recolheu pela ponta direita, vai tentar jogar, jogou, tocou a bola para Edenilson. Edenilson soltou atrás, ali está colocado Rodinei. Rodinei tocando para Dourado. É o Inter chegando com pouca velocidade. A bola foi para Vitor Cuesta, deu para Moisés. Léo Pereira sai na marcação. Moisés recua a bola em devolução para Vitor Cuesta. Ele faz ela chegar ali onde está colocado o Zé Gabriel, que está colocado pelo meio do campo. Tenta na frente, soltou para Dourado, arrancou pela meia direita, meteu a bola para o Edenilson, para o Dourado, corta para o Grêmio. Juan Ferreirinha. O Grêmio tenta sair no contra-ataque, a bola foi para Juan. Juan passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou por mais um, adiantou demais e Lomba está pegando. Mas olha o que ele estava fazendo, André! Ele arrancou enlouquecidamente lá de trás, Pedro. Roubou a bola, deu no Matheus Henrique, disparou. Dai-me! Tentou chegar em velocidade, mas aí Lomba saiu esperto no gol para ligar o contra-ataque do Inter. Tá tudo igual, 1-1 no Beira-Rio, informando o Pão de Alho Santa Massa. É, agora IESA é Fiat, hein? Fiat é IESA. Aí não tá igual, não, porque a IESA chegou na Fiat em Porto Alegre, Canoas. O Grenal é 1-1, o futebol é da Gaúcha. 32, e no Rio Grande do Sul tem 98 rádios em cadeia. Olha o cruzamento, Rafinha tirou, voltou pro Caio Vidal, dominou, bateu Breno. Breno faz estupenda defesa e salva o Grêmio. Mas o Inter não desiste, volta com o Rudinei, tocou a bola no Nonato, levantou, tava lá para dominar o Yuri Alberto, falta. Acabou empurrando o jogador do Grêmio, mas o Breno agora teve que operar uma defesa muito importante, hein, Zé Alberto? O Nonato fez o cruzamento, a bola foi rebatida pelo Rafinha e caiu no pé do Caio Vidal. Ele ainda deu um toque à frente para tirar o Juan da jogada e chutou cruzado. O Breno fechou o ângulo direito, mas deixou com o pé o lado esquerdo e com o pé salvou aquele que seria o segundo gol do Inter. 1-1 no placar, claro. Tem gol. O gol de quem? Mais um gol marcado pelo Palmeiras no Itaquerão. Luiz Adriano amplia. Corinthians 0, Palmeiras 2. O Palmeiras segue. O Corinthians está eliminado do campeonato estadual. Informação para a Unimed Porto Alegre. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 33 minutos, Adroaldo Guerra Filho. Me fala desse Grenal, Guerrinha. Ainda em aberto, Pedro. Os dois times procurando agora o ataque, né? E sujeitos a levarem o contra-ataque. O Inter mais do que o Grêmio. O Inter quer aproveitar o fator local para fazer a vantagem. Está começando a jogar pelo lado direito com o Caio Vidal, que está levando vantagem também sobre o Diogo Barbosa. Mas o Grêmio, quando sai pro ataque, sai com velocidade e sai também ameaçando o gol do Marcelo Lomba. Olha, o problema no Grêmio. Lucas Silva, Pedro, ele teve o problema, já está sendo pedida a troca. O Grêmio, que já teve um jogador, o Luiz Fernando, saindo por lesão, tem agora o Lucas Silva saindo e não se tem pro próximo Grenal. Vamos trabalhar já com o próximo Grenal, não se tem a certeza do Thiago Santos, né? É uma possibilidade grande, mas não se tem a certeza. Pois tem o Fernando Henrique da função, acho que é ele que tá vindo lá do fundo, foi chamado. Ô Pedro, olha que curiosidade. É o Ricardinho. É o Ricardinho, é, mas vem outro junto atrás que é o Fernando Henrique. Olha a curiosidade, o Palmeiras se classificou porque o Corinthians ajudou, né, a se classificar. Agora quem tá tirando o Corinthians? É, isso acontece. O inimigo, o inimigo tu mata ou ele te mata, né? É. Pedro, Pedro, aí tem até as questões éticas, aquela coisa que eu não posso entrar pra perder, aquela coisa toda. Até tem uma questão importante aí, Pedro. O Grêmio vai fazer duas trocas agora. Essa é a terceira interferência do Thiago Nunes nas substituições. Lembrando que só pode três. O Grêmio vai pra quarta troca e a partir dessa mexida não pode mais. Acho que o problema é muscular, ele tá colocando a mão no adutor ali. Isso, sei lá. É, sai na maca, inclusive. O 42 é o Fernando Henrique para o lugar do Lucas Silva e o Ricardinho tem a 45, acho que é o Diego Souza. Tá vindo aqui na lateral, é isso? Vamos ver. O Vianney meteu o gol dele, tá saindo, né? Pedro? Ele mesmo. Ah. Pedro, o Lelê, só para dizer um detalhezinho, 5 minutos do Caio Vidal em campo. Ele já fez bem mais que o Palacios, né? Fica difícil de entender, Pedrão. É o ano inteiro, não é no jogo, é o ano inteiro. Estil com você no campo e no jardim. Você pensou em energia solar, você pensou na Espaço Luz, energia permanente, não poluente. Você vai colaborar com o meio ambiente, ainda vai ter uma economia que pode chegar a 95% na sua conta de luz. Então olha aqui, tá esperando o quê? espaçoluzenergia.com.br, tá? Olha ali o Léo Pereira! O Moisés bateu nele, os jogadores do Grêmio estão reclamando, pênalti, o juiz que não foi nada. O que dá para dizer, André? Olha, Pedro, a princípio apenas um choque de jogo, mas o jogo está parado, até porque o jogador está caindo no campo e aí vai ter VAR, né? É, e parou o jogo, ele parou o jogo, e vai ouvir o VAR. E eu quero ouvir antes do VAR, aquele que sabe tudo de arbitragem, Jory Vasconcelos. É, na imagem aberta, Pedro Moisés abre o braço e acaba tocando no jogador do Grêmio, mas eu não vejo assim um contato do Moisés ali para justificar uma infração. É. Ele abre o braço para fazer a proteção, o Léo Pereira tá tentando chegar por ali, mas e acaba tendo contato, risco, né? Tem o contato, né? É. E o Léo Pereira trabalhou agora no Teatro, abriu o Teatro São Pedro, como fazem os jogadores quase sempre, né? Mas enfim, vamos ver o que fará o Daronco. Eu acho que ele vai esperar pelo VAR, o Jeromel está em cima dele, Rodrigo Dourado também. Jeromel coloca a mão no ombro do Rodrigo Dourado, o Rodinei está reclamando. Enfim, Eduardo Gabardo, vamos ver o que o VAR vai colocar aí. Ele está esperando o VAR, é isso, né, Gabardo? Está esperando. O Anderson Daronco está conversando ali pelo comunicador. Acho que já vem a decisão dele. Agora os jogadores ficam todos na volta, reclamando, conversando. Agora a bola está com o VAR. É, vamos aguardar o VAR, né? Vamos lá. Nós temos agora 37 minutos de partida. Ele pode estar dando um pênalti a favor do Grêmio ou não dando absolutamente nada. O fato, Lelê, é que o Moisés, quando jogou a mão para cima do jogador do Grêmio, ele não deu nada, não deu nada. É, eu também não marcaria. Ele correu o risco, né? O Moisés abre para proteger e tem um contato, Pedro, mas eu não vejo esse contato como um contato faltoso. É, com uma situação assim que justificasse a marcação do pênalti, eu fecho com a decisão do Daronco, fecho com a decisão do VAR e pra mim segue o jogo. Pão bolinha, doce pão de cebola, turma da Mônica do Santa Massa, os pães mais divertidos do pedaço. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o nosso plano. 38 minutos, etapa complementar, 1-1 é o Grenal. A bola foi ali onde está colocado o Rodinei. Rodinei levantou para o campo de ataque, a bola foi tirada parcialmente, ficou para o Yuri Alberto. Ele sofreu falta, o Juan chegou direto nele, está sentindo muita dor o jogador do Inter e o cartão vai pegar, Zé Alberto. Pegou o Juan. Na disputa com o Yuri Alberto, praticamente em cima da lateral, no ataque colorado, o Juan chegou pesado no Yuri Alberto, bem em cima da linha. Cartão amarelo para Juan, 44 do Grêmio, 1-1 no placar, na informação. Grupo Nova IESA Fiat. Marcos, IESA, Nova IESA Fiat. Zé, Marcos Guilherme e Lucas Ribeiro vão entrar no Inter. Marcos Guilherme e Lucas Ribeiro em seguida no time do Internacional. E eu quero lembrar que a rede de farmácia São João está aplicando a vacina tetravalente contra a gripe, hein? Até H1N1 você não correrá risco. Então vá direto em qualquer uma das 800 e tantas lojas que a rede de farmácia São João coloca para você. Uma falta perigosa contra o Grêmio, porque ao lado da área, Rodinei está colocado para cobrança. Ele é um belo cobrador, é o homem de mais assistências no time do Inter. O Grêmio está correndo risco. Olha o levantamento, a bola passou e foi cair lá do outro lado. Alguém do Grêmio tocou na bola, raspou só e, portanto, o arremesso lateral é do Internacional. Rações Supra, mais que produtos, resultados. 39, etapa complementar, 1-1 no Grenal, o primeiro Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho. No domingo que vem, tem mais, tem na Arena. E aí, bom, aí nós vamos conhecer necessariamente o campeão gaúcho da temporada. Jeromel tá tirando uma bola na área do Grêmio. A bola ficou para Ferreirinha, Ferreirinha deu para Ricardinho. Ricardinho tentou jogar, errou por ali Matheus Henrique. A bola ficou para o Caio Vidal. Corta, bem colocado o Diogo Barbosa. Soltou a bola para Ferreirinha. O Grêmio dispara no contra-ataque. Diogo Barbosa tá indo ali pela ponta esquerda. Ferreirinha perde tempo. Recua a bola. Tocou para. É o Fernando Henrique que tá ali, né? Isso. É, e a bola foi tocada para o Juan. Juan está recuando para, Pedro, o goleiro Breno. Hein? Deixa eu trazer uma estatística para o Grenal, porque o estádio Beira-Rio, ele hoje passa a ser, ao lado do Olímpico, o estádio que mais recebeu clássicos em toda a história. 123 jogos entre Grêmio e Internacional. Informação para a Unimed Porto Alegre. Calçados, pegada, pegada, marca da conquista. Daqui a pouco nós vamos escolher o melhor em campo. Mas você já escolheu, você quer conforto, elegância, você quer calçados, pegada, pegada, marca da conquista. Um abraço para o Pastor, um abraço para o Rubens, um abraço para toda a galera da pegada, em dois irmãos, Lucas Ribeiro está entrando no Inter e Marcos Guilherme também, saindo Zé Gabriel. Conta aí, Zé Alberto. Tá, o Zé Gabriel já saiu para a entrada do Lucas Ribeiro, agora vem a entrada do Nonato. Marcos Guilherme para a saída do Nonato. Troca o Inter na informação do Sicredi. Yara, fertilizante que nutre a agricultura do futuro. Atenção, tempo e placar do futebol da Gaúcha. 41 minutos jogados, etapa complementar, 1-1 no Grenal. A decisão está chegando com os dois times empatados para o próximo Grenal na Arena. É domingo que vem, Bertoncello. E tudo em aberto, Pedro. Qualquer empate, já que não tem gol qualificado, qualquer empate leva para os pênaltis e não tem prorrogação. Quem vencer no tempo normal é campeão gaúcho. O Inter em busca do título de número 46 e o Grêmio em busca do título de número 40. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Caído o jogador Rafinha do Grêmio Porto Alegrense, o jogo está parado. Placar é 1-1. Estamos indo para o final do jogo. Adroaldo Guerra Filho, tudo abertinho, hein, Guerra? É, Pedro, qualquer lance, porque os dois times estão dando chance para o contra-ataque, pode decidir o Grenal. Agora, é, a tendência é que termine como está. 1-1, fica tudo para a Arena. Essas mudanças agora é para poupar jogadores, né? Principalmente do lado do Inter, que tem uma parada dura, torta, no meio da semana. E o Grêmio, se perguntarem para ele, tá feliz com 1-1, porque vai decidir. Olha ali, Darlan! Não, não deu, não deu. O Léo Pereira corria, tá, Guerrinha? Eu te interrompi porque eu achei que ia ter um lance, mas não teve. Vai lá. Com justiça. É, o Grêmio tá feliz. O Grêmio consegue sair de um primeiro tempo ruim, empata, que vai decidir dentro da sua casa, o que não é pouco. Lojas Quero Quero, a única rede de lojas do Brasil que garante seu produto de graça se a entrega atrasar. 42, faltando 3 para se esgotar o tempo regulamentar. Depois teremos o tempo de recuperação do senhor Daronco. O Grêmio vai, a bola do Fernando Henrique procura arrancar ali pelo meio, foi marcado. Dourado vem na marcação, ele faz a bola chegar onde está colocado Diogo Barbosa. Peca em outra bola, tentou para Ferreirinha, errou o passe e a bola está na linha de lado. Conectividade é Claro, Claro, você merece o novo. 42 mais 40 segundos. Olha o erro da zaga do Inter. A bola ficou pro Mateuzinho. Tentou trabalhar ali pelo meio. Recuou, tocou para Darlan. Veio de trás com a bola dominada. Abriu na direita. A bola foi para Léo Pereira. Pé direito, levantou o toque de cabeça. Gol do Grêmio, Ricardinho, menino formado na base, a base do Grêmio tá decidindo. O Grêmio tá marcando um golaço de novo de cabeça, de novo fracassa a defesa do Internacional na bola alta, de novo o time do Grêmio tem cabeceadores extraordinários. E agora, antes foi Diego Souza, agora é Ricardinho. Ele, o menino que entrou no lugar do velho, também fez o gol dele, de todas as idades, os gols do Grêmio. 43 minutos, o Grêmio vai ganhar mais um Grenal. O Grêmio vai ganhar mais um Grenal, desta vez dentro do Beira-Rio. O velho e o novo, o Grêmio tem cabeçador de todas as idades para ganhar o Grenal. André Silva. A dinastia dos centroavantes do Grêmio. Léo Pereira recebeu o passe de Darlan depois do erro do Inter na saída de bola. Cruzamento foi milimétrico. Ricardinho, replay do primeiro gol, de novo entre os dois zagueiros. Cuesta chegou a recolher o pescoço, o Lucas Ribeiro ficou olhando, e aí Ricardinho, soberano, no alto, cabeceio, ângulo superior esquerdo do Marcelo Lomba, para virar o Grenal e para dar uma grande vantagem para o Grêmio nas finais do Gauchão, Guerrinha. É, a saída de bola saiu do Dourado, em vez de sair para frente, saiu para trás. Fez o Cuesta espirrar uma bola que ela se ofereceu ao Léo Pereira, que levantou, e o Lucas Ribeiro, que acabou de entrar, acabou também sendo superado no cabeceio pelo Ricardinho, que fez um belo gol, botou o Grêmio na frente e botou o Grêmio, Bertoncello, bem perto de faturar mais um gauchão. O garoto Ricardinho marca seu quinto gol pelo Grêmio, seu primeiro em Grenais, dando grande vantagem para o tricolor. Em casa, no próximo domingo, joga por qualquer empate para ser campeão. Se o Inter vencer por um gol, leva os pênaltis. Para o Inter ser campeão, tem que vencer por dois gols. No Grenal de número 431, é a vitória de número 138 do Grêmio. Sobe a placa, 5 de acréscimos. É, e o técnico do Grêmio, Thiago Nunes, está completando 7 jogos com vitórias 7 consecutivas. Meu Deus. Agora IESA é Fiat, Fiat é IESA. Aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre do Chaves e em Canoas, na Getúlio Vargas. Acesse iesafiat.com.br. Quantos minutos ele deu? 5. 5, portanto vamos a 50. Já temos 45 minutos e meio. Vai Edenilson na velocidade. Passou pelo Fernando Henrique. Chega Matheus Henrique para tirar a bola dele. Matheus Henrique domina. É marcado por dois. Procura passar com categoria. Recua a bola. Tocou para Diogo Barbosa. Levantou para o campo de ataque. Vitor Cuesta está dominando no peito, botando na grama. 46. Faltam 4 para terminar o Grenal. O Grêmio tem 2-1. A bola foi para Caio Vidal. Chegou para cortar Diogo Barbosa. Recuando a bola para Juan. Juan domina, pé direito, levanta a bola na ponta esquerda, ali está colocando Ferreirinha. Ferreirinha girou, mas não evitou que a bola saísse pela linha de lado. Arremesso lateral que favorece o Internacional. Para tudo existe alternativa. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 46-15. Erra o Internacional, a bola está na linha de lado. É claro que o Grêmio não tem pressa nenhuma. Pedro. O Grêmio está ganhando por 2-1, dois gols de cabeça, o velho e o novo. O Diego Souza e o Ricardinho, de todas as idades, o Grêmio pelo ar ganha do Internacional, com o veterano que está encerrando a carreira, com o novato que está começando esta mesma carreira. Dois belos gols de cabeça marcados pelo time do Grêmio. A Steel está junto de quem faz a agricultura ir em frente, junto de quem faz o agro. Arremesso lateral, Diogo Barbosa não tem pressa nenhuma e gesticula, faz pra lá, faz pra cá, tenta ganhar alguns segundos. Levantamento, a bola foi tirada pelo Rodinei, deu pra Caio Vidal, outra vez Rodinei, tem uma falta marcada do Ferreirinha em cima do jogador do time do Internacional. A falta foi cobrada, a bola foi ali, onde está colocado o jogador Vitor Cuesta. Vitor Cuesta procura sair, sai pelo meio, ele é o grande lançador do time do Internacional. Toca a bola curta, Dourado está pedindo ali pelo meio, o Internacional tem a bola outra vez. Vitor Cuesta está dominando. 47 minutos, faltam 3 para terminar o Grenal. A bola foi para Moisés Praxedes perdeu, a bola foi lá no Ricardinho, tocou para Darlan foi desarmado, a bola ficou para Vitor Cuesta. O Inter no desespero procura partir para o ataque. A bola foi e tem uma falta do Fernando Henrique em cima do Praxedes. O juiz da partida está parando e está marcando. A Steel, junto de quem faz a agricultura ir em frente, junto de quem faz o agro. 47 minutos e 40. O jogo está indo para o final. O Grêmio está ganhando por 2-1. O Grêmio está levando uma vantagem amarelo importante. Ei. Amarelo pro FH. Fernando Henrique leva cartão amarelo, 2-1 Grêmio. Na informação, 9 IESA Fiat. É, e quem tem a bola do Internacional, Vitor Cuesta tocando para Rodrigo Dourado. Não dá para ficar trocando passe perdendo tempo, né? É, a bola foi ali no Thiago Ribeiro, soltou, encontrou colocado. O lançamento pro Caio Vidal, entrou pra área do Grêmio, bateu cruzado. A bola tá entrando, não, quem entrou foi os dois jogadores que entraram pra dentro do gol. Outra vez Caio Vidal, espetacular nas costas do jogador do Grêmio. E aí, bom, aí alguém do Inter tirou a bola pra fora. Quem foi? Me diz, André. Bola, quem Zé chegou Alberto. Na bola, na cara do gol foi o Marcos Guilherme. A bola bateu nele, ele junto com o Rafinha, e quando a bola subiu, bateu na trave, o Breno tocou para escanteio, pressão final do Inter. O 2-1 Grêmio na informação Sicredi. Quase deu um empate. Tem escanteio Inter. Rodinei, colocado na cobrança, levantou forte demais. A bola foi cair lá do outro lado. Incrível como o Inter não marcou o gol naquele lance. Um lance completamente estranho e que deveria ser gol do Inter e não foi. Levantamento, Breno tira de soco. Volta o Internacional, pressão total. A bola do Rodinei dominou, marcado pelo Fernando Henrique. Driblou, levou para dentro da grande área. Chega para cortar para o Grêmio Porto Alegrense o Ricardinho. Ricardinho tocou para Fernando Henrique. A zaga tirou, ficou a bola para Diogo Barbosa, empurrou para o Ferreirinha, tentou escapar, escapou pela ponta esquerda, é falta, falta, marca o árbitro, cometida pelo Praxedes, 49, amarelo, o jogo está terminando, Gabardo. É cartão amarelo para o Praxedes, que acabou cometendo uma falta do Ferreira quando ele puxava o contra-ataque, 2-1, Grêmio formando espaço luz. É, Espaço Luz é energia, energia renovável, energia limpa, não poluente. EspaçoLuzEnergia.com.br 49-40, o Grenal está terminando, o Inter está perdendo. É mais uma vitória que o Grêmio coleciona em cima do Internacional nos clássicos grenais dos últimos tempos. Só o Inter do Abel conseguiu uma vitória. A bola colocada pelo Diego Sou, pelo jogador Diogo Barbosa. Ela foi no Ricardinho, perdeu, ficou para Ferreirinha, dominou pela ponta esquerda do Nardanta, colocada ali pelo Billy. Domina e o árbitro está apontando o meio campo, terminou, deu Grêmio, o Grêmio ganhou, o Grêmio tem vantagem, o Grêmio vai para o Grenal com vantagem, Adroaldo Guerra Filho. Pelo segundo tempo, que foi muito superior, mereceu o Grêmio. O Inter tomou 2 gols de bola para de bola aérea, numa falha, em falhas defensivas. O Grêmio no primeiro tempo, que se atrapalhou um pouco, e o Inter poderia ter sido mais ofensivo, não foi, fez só um gol. E agora ficou tudo para a arena e tudo na mão do Grêmio, Pedro. Alex Bagé. Olha, Pedro, eu concordo com o que o Guerrinha acaba de falar. O segundo tempo do Grêmio foi muito superior. E quando o Grêmio teve uma maneira de organizar um pouco mais com a saída do Maicon, com a entrada do Arlan, do Darlan, acabou fluindo muito mais. Edenilson. Plano RDS-TV. É clássico que é assim, é detalhe, a gente sabe que tem horas que tem que reconhecer que o adversário está melhor na partida, baixar um pouco as linhas. Acho que faltou isso, um pouco de inteligência. Não é sempre que a gente tem que jogar exposto, principalmente clássico, mas é acertar durante a semana aí para que não se repita no outro jogo e no meio disso a gente tem Libertadores, tem que estar totalmente focado. Obrigado. Palavra do Edson pela RBS TV. Ricardinho, acho que é quem vai falar. Tá falando tudo pelo pai, tudo pelo avô, que faleceram. Isso, que eram policiais, eram militares. Zé, deixa eu falar sobre o lance aqui, que é importante. Moisés conversa com o Luiz Fernando. O Luciano tá de muletas, com a perna esquerda imobilizada, uma botinha ali. E agora recebe um abraço do Moisés. Os dois conversam. Moisés foi até, quem sabe, se desculpar do lance, mesmo que ele não tenha tido a intenção, evidentemente não teve, de machucar o jogador do Grêmio que se contundiu no lance. Uma cena muito legal. Moisés pedindo desculpas, né, por algum incidente naquele momento para o Luiz Fernando. Não teve nenhuma intenção, né? Isso, e é legal, né, Pedro? Porque mesmo sem ter tido a intenção, foi ali preocupado, companheiro. Repito, de muletas e com uma tala no tornozelo esquerdo, o Luiz Fernando. Muito bem. Bom, teremos mais entrevistas, senão eu vou ouvir o Alex Bagé, que... É o Diego Souza que tá parado ali, Diego não é Souza. O Ricardinho. Vamos ver. É o Diego. O velho e o novo, né? O Grêmio pelo ar ganha com o veterano, com o Júnior, com tudo do Internacional. Vamos ver o que vai dizer o Diego. Olha, que jogo muito disputado, um clássico onde é um jogo de detalhe e a gente acabou tomando um gol. No primeiro tempo, tivemos a paciência, a tranquilidade para pôr as coisas no lugar. E segundo tempo, a gente teve chance até de fazer mais gols ali. Tivemos uma oportunidade, eles tiveram agora no final. Mas a equipe se comportou bem, tomamos o gol, mas não mudou nada. E eu acho que por tudo que nós fizemos hoje, merecemos a vitória. Obrigada, Diego Souza. Tá aí a palavra do Diego Souza. Alex Bagé, o Grêmio ganhou, é o teu time, Bagé! Olha, Pedro, o Grêmio volta para o segundo tempo, justamente aquele Grêmio que todo torcedor queria que acontecesse já desde o começo do jogo. Um Grêmio objetivo, o Grêmio marcando em cima, o Grêmio jogando dentro do campo do adversário. Só que o Grêmio não tinha ainda a marcação. E aí quando sai o primeiro gol e logo depois entra o Darlan com um pouco mais de organização, bom, aí o Grêmio foi completamente superior. Eu não entro na questão de justiça, porque não é o campeonato da OAB, é campeonato de futebol. Só que o Grêmio jogou mais, quis mais, pelo menos, no segundo tempo. E para mim, com tudo isso, parabéns para o Ricardinho. que é um menino e que conseguiu fazer uma jogada muito parecida com a do primeiro gol. O Grêmio ganha o jogo em duas bolas aéreas. Pedro? E sobretudo passou por um drama pessoal extraordinário, né? Puxa. Ele perdeu o pai e o avô, né, para a Covid. Terrível. Me chamou a atenção o que disse o Edenilson, não sei se vocês prestaram bem atenção ali. Ele disse que tem horas que tem que reconhecer que o adversário está melhor e baixar as linhas, que nem sempre tem que jogar com a linha alta. Em clássico, ele ainda usou o termo, em clássico tem que ser assim. Num Grenal, o Rodrigo Dourado disse que o Inter quem será não essa funciona contra o Grêmio. E agora o Edenilson diz que o Inter em clássico tem que mudar, tem que jogar de maneira diferente que fez hoje. Quem está dizendo isso são os jogadores do Inter. Declarações interessantes, né? Estil junto de quem faz a agricultura ir em frente, junto de quem faz o agro. Pensou em energia solar? Claro que você pensou na Espaço Luz, a número um em energia solar no Rio Grande do Sul. Olha, espaçoluzenergiasolar.com.br, tá legal? Para você economizar na sua conta de luz e para você colaborar também com o meio ambiente. Fala, bonitão. Deixa eu ver se no Sport TV o Ricardinho tá falando. O Ricardinho? Olha, ele tá mostrando a camiseta, né, André? Porque eu tô vendo a imagem no campo aqui, ele falando. Isso. É, ele tá respondendo, vamos ouvir aqui, ó. No mês de abril. Obrigada, Ricardo. É, tá aí, ele mostrando a camiseta, a homenagem para o pai, Pedro. Tá legal. Ô, Pedro, só parabéns, eu ia falar parabenizar justamente o Lelê Bortolatti. Eu errei, eu disse 2-0 e o Lelê cravou 2-1. Parabéns, Lelê. Ó, ainda tá te gozando aí, Lelê. É, não, né, Pedro? O que eu falei é que ia ser 2-1 pro Inter, né, Pedro? Mas é que eu não consigo imaginar antes do jogo que eu vou ver um time profissional de futebol tomando dois gols iguais em 90 minutos, um de cada lado, né? E se a gente buscar um histórico recente, deve ser o quarto ou quinto gol que o Inter toma igualzinho naquela goleira ali, de bolas levantadas na área, que a zaga do Inter não se impõe e os atacantes do Grêmio sobem sozinho ou ganham no corpo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O segundo gol não tem defesa, mas o primeiro gol, não, Marcelo Lomba não podia mais? Não, Pedrão. Quando o atacante sobe sozinho, praticamente sozinho, e os zagueiros sobem, se tu vê a câmera que tem do lado ali, da câmera na lateral, que mostra o pulo do Diego Souza, o Diego Souza pula um metro mais alto do que o Zé Gabriel. Sim, e no segundo gol, e do segundo gol também, o Lucas Ribeiro, que eu não entendo por que troca um zagueiro por outro aos 40 do segundo tempo, né? Também o Lucas Ribeiro, que é maior que o Zé Gabriel, não toma a frente do Ricardinho, fica atrás. São dois gols praticamente iguais, só que de lados opostos, né? Então fica bem difícil, né, Pedro, quando um time profissional toma gols assim, aí tá perdendo o jogo, aí parece que resolve voltar a jogar bola de novo, porque antes estava morcegando, e aí tem um jogador como o Marcos Guilherme que consegue a proeza de errar um gol sem goleiro, né? Aí fica bem difícil, né, Pedro? Não tem o que fazer. Caio Vidal no banco, não tem explicação, né? As jogadas que ele fez, né? Esse lance que o Marcos Guilherme salvou o Grêmio, porque ele tirou pra fora. Quem foi o lance? Caio Vidal. Bom, me dá o teu melhor em campo, craque Rádio Gaúcha Calçados Pegada, por favor, Lelê. Ah, Pedro, eu acho que até uma boa parte do jogo ali, até o empate ali, eu acho que até um pouquinho antes do Grêmio, eu tava gostando muito do Rodrigo Dourado. Mas aquele passe pra trás ali, cara, aquilo ali, Pedro, é pra desanimar o torcedor, sabe? É, uma vez me disseram o seguinte: quanto mais tu passa a bola pra trás, mais perto ela fica do teu gol. Tá aí o resultado. E quem te o Inter disse, gosta tinha razão. De ficar a bola passada. O Inter gosta de ficar passando a bola para trás para ter a posse de bola. O que é que adianta? Não adianta nada. Então o que é que eu vou te dizer? Eu vou votar no Caio Vidal como melhor em campo, porque em 20 minutos ele fez mais que o Palácios, talvez tenha feito mais que todos ele os atacantes. Ele criou três situações em 20 minutos, três. Pois é. Uma ele cruzou e ninguém aproveitou. Na segunda o Breno fez uma defesa espetacular. E na terceira o Marcos Guilherme salvou o Grêmio. Pois é, aí como é que um jogador desse fica no banco? Aí o Inter, que já criou um problema pra ele na terça-feira, perdendo um jogo patético lá na Venezuela, hoje perde um Grenal tomando dois gols patéticos, que todo mundo sabe que o Grêmio vai levantar a bola na área. Será que o Internacional não sabe? Com a palavra agora, este grupo do Internacional, que vai ter que dar uma resposta na torcida para ver se tira de cima das suas cabeças essa pecha de perdedor que cada vez mais está ficando carimbado nesse grupo atual do Internacional. Muito bem, Alex Bajão, teu voto. Olha, Pedro, eu vou votar no Ferreira, porque no momento pior do Grêmio, que foi o primeiro tempo, ele foi o cara que abriu mão do posicionamento, foi buscar a bola, lutou. Então, para mim, quem mais batalhou nesse jogo, sem dúvida nenhuma, pelo Grêmio, foi o Ferreirinha. Muito bem, José Alberto Andrade, seu voto. Pedro, determinados grenais, o grenal é um jogo típico daqueles que muitas vezes não tem o craque, ele tem o personagem, e o personagem para mim é Ricardinho. Como foi Léo Xu no passado, hoje foi Ricardinho, virou o Grenal, deu vantagem pro Grêmio, garoto surgido nesse campeonato, Ricardinho, meu craque, Rádio Gaúcha, Calçados Pegada. Muito bem, André Silva. Eu vou votar num cara que perdeu um gol, mas que pra mim jogou especialmente no primeiro tempo, quase que sozinho no meio campo, e no segundo tempo foi o cara que organizou, Matheus Henrique. Matheus Henrique, tá aí o voto do André. O Eduardo Gabar tem seu voto também. Olha, Pedro, eu voto não só pelo gol de hoje, mas pelo que ele vem fazendo na temporada. Diego Souza, pra mim, o craque pegada. Tá legal. Quero ouvir o voto do Jory. Eu vou votar no Diego Souza também, Pedro. Pra mim, protagonista do jogo, deixou o Matheus Henrique na cara do gol no primeiro tempo, fez um gol de cabeça subindo no terceiro andar, e até pro Ricardinho fazer o gol ele teve que sair, Pedro. Então, pra mim, é o craque pegada. Boa, boa explicação. Tá. É o meu voto também, Diego Souza. Ele é infernal, né? A mínima chance ele tá lá e faz o gol e bota o Grêmio na frente. Deixa eu ver agora o Guerrinha. Vai votar em quem, Guerrinha? Pedro, eu não vou votar no personagem. Eu poderia votar no personagem que é o Diego Souza. Eu vou votar naquele que eu acho que foi o maior responsável pela vitória do Grêmio, especialmente pelo primeiro tempo. Matheus Henrique. Por que que eu tô dizendo isso? Porque no primeiro tempo, o meio-campo do Grêmio estava completamente desarrumado. E ele conseguiu, no primeiro tempo, ajudar a sustentar um placar que poderia ser maior e não tivesse volta. No segundo tempo, ele ainda se arriscou mais à frente, cumpriu melhor o seu papel e foi também uma figura de destaque. Então eu vou votar no Matheus Henrique. Muito bem. Bom, nós temos ainda o craque do torcedor. Quem é que está eleito aí? Diz aí para nós, Bertoncello. São dois, né? São dois. Hoje, pelo aplicativo de GZH, tanto pelo Colorado como pelo Tricolor, dois votos. Os gremistas elegeram Ferreira. Ferreira com 33% dos votos, o craque Tricolor. E Thiago Galhardo, craque Colorado, com 16% dos votos. Pedro. Bom, a maioria dos votos foram então para Diego Souza, ele é o craque Rádio Gaúcha Calçados Pegada. E você que está me ouvindo nesse momento, você que está voltando numa viagem, foi dar uma passeada aí na serra, no litoral, essa coisa toda, está voltando pela 116 Sul, foi ali para Camaquã, sabe? Para Pelotas, Rio Grande, enfim, saiba o seguinte: elegância e conforto é com Calçados Pegada, a marca da conquista, tá? Já tá sabendo, né? Quer conforto, quer, Pedro, ser elegante, Calçados Pegada, hein? O elegante também é Thiago Nunes, né? 7 jogos, 7 vitórias. Ele repete um feito, Pedro. Olha só, ele repete um feito de 42 anos atrás. O último técnico do Grêmio que arrancou com 7 jogos e 7 vitórias seguidas foi Orlando Fantoni, mineiro de BH, campeão gaúcho pelo Grêmio em 79. Nos seus primeiros 14 jogos, ele venceu todos. O Thiago Nunes repete esse feito 42 anos depois, destaque do técnico tricolor, Pedro. Titio Fantoni, né? Conheci o Titio Fantoni, uma grande figura, extraordinária. Nessa aí, figura. Pedro, finalmente um acontecimento que eu não cobri, viu? Essa ficou pra ti. Eu tava, Zé Roberto. Bom, vamos lá. Agora tem um capítulo especial que é arbitragem. E para tanto, eu estou chamando o analista de arbitragem do futebol da Gaúcha, o Jory Vasconcelos, que certamente vai precisar umas 2 horas aproximadamente, ou nem tanto, hein? Porque teve bronca nesse jogo, hein? Teve bronca, Pedro. E até se a gente pegar, assim, o Grêmio acabou tendo mais cartões amarelos, num jogo que foi muito pegado e difícil de ser apitado. Rafinha, Juan, Fernando Henrique, Maicon e Léo Pereira foram os jogadores advertidos do Grêmio. Praxedes e Dourado foram os que levaram cartões no lado do Internacional. Mas eu queria ressaltar, Pedro, acima de qualquer coisa, independente dos cartões aplicados, e eles apareceram basicamente no segundo tempo, no primeiro foi só o cartão do Léo Pereira, pela capacidade de comando do Daronco. Ele exerce a autoridade com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Ele é muito respeitado pelos jogadores. Quando ele chega para conversar, para até dar uma bronca dentro de campo, ele faz isso com muita personalidade, e a gente não precisa falar muito sobre o Daronco em relação a isso, porque é o árbitro FIFA do Rio Grande do Sul. Não chegou a isso por acaso, não chegou a isso por pouca coisa, tanto que está apitando o oitavo Grenal da carreira. Em relação aos lances capitais do jogo, Pedro, eu fecho com absolutamente todas as decisões tomadas pelo Daronco. Primeiro tempo teve o lance em que o Galhardo estava em posição de impedimento e interfere claramente no Pedro Jeromel. É uma situação que coloca o Galhardo como participante da jogada e isso geraria um impedimento. Depois tem até o lance do Nonato com o Breno ali, o Nonato toca a bola para o lado, o Breno sai para fechar o espaço. Eu não vou nem discutir se foi pênalti ou se não foi pênalti esse lance, Pedro, porque, como eu disse no intervalo, isso é que nem olho mágico em porta de vidro. Se fosse pro VAR esse lance, o lance do Dourado anularia qualquer situação de pênalti. Então, a conversa está encerrada nessa jogada. Decisão correta da arbitragem. E para fechar o lance do Moisés com o Léo Pereira, o Moisés abre o braço esquerdo, abre a mão esquerda, acaba tocando no rosto, no lado do pescoço do jogador do Grêmio, mas para ser uma falta, para ser uma infração, para ser uma situação que impede o adversário, para a gente caracterizar como uma situação de agressão que justificaria um pênalti, me parece demasia. O próprio jogador do Grêmio acaba valorizando demais ao ser tocado pelo Moisés. Eu tomaria a mesma decisão do Daronco e faria a mesma coisa que o VAR fez de não interferir na decisão do campo, que para mim foi uma boa decisão. Arbitragem segura, tranquila e com acerto nos lances capitais. É um Grenalzinho complicado, né? Bom, lá em São Paulo, o que deu, hein, Bertoncello? Olha, a fase do Corinthians é bastante ruim, Pedro. Por quê? Porque o Corinthians ele optou por focar no Paulistão. Jogou com um time alternativo contra o Peñarol pela Copa Sul-Americana, levou 4-0 e foi eliminado. E hoje perdeu o clássico para o Palmeiras, 2-0 em casa, sendo que o Luan, a fase é tão ruim, né, que o Luan teve um pênalti e desperdiçou esse pênalti. Não é de se duvidar que o Wagner Mancini seja demitido do Corinthians hoje. Tá, em Belo Horizonte. Empate. Independência no Horto, América Mineiro e Atlético Mineiro empataram em 0-0 o jogo de ida da final. Ah, tá. Antes até, Pedro, pra falar que era a semifinal do Paulistão. Palmeiras passou, pega São Paulo ou Mirassol, que jogam logo mais às 8h30. No Mineiro, a vantagem é do Atlético Mineiro, que joga por dois resultados iguais. Qualquer empate no próximo domingo e o Galo é campeão. Ontem, no Rio de Janeiro, deu empate. Deu empate. E esse aí também não tem vantagem para ninguém. Vamos, se houver mais um empate no próximo sábado, vamos ter pênaltis para a definição do campeão. Ontem, Fluminense e Flamengo ficaram no 1-1 no estádio Maracanã. Bom, vou te deixar ao lado do Eduardo Gabardo, que vai comandar o balanço final. E aí nós vamos para a ampla repercussão. Tem muita coisa para contar. Vamos longe, vamos bem longe, trazendo a repercussão do Clássico Grenal, a vitória do Grêmio 2-1, os dois gols de cabeça. Enfim, o Grêmio supera uma vez mais o Internacional. O futebol da Gaúcha está terminando por aqui. Vem aí, balanço final. Eduardo Gabardo comanda e você fica ligado conosco. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos 6 anos e 2 meses de liderança no Rádio do Rio Grande do Sul. Obrigado por tudo, torcedor, e obrigado também aos nossos parceiros comerciais do futebol da Gaúcha. Tchau, fui! Muito obrigado, Pedro Ernesto Denardin, que narrou o Grenal do Beira-Rio, vitória do Grêmio por 2-1 no início da decisão do Campeonato Gaúcho de 2021. De virada, a vantagem é do Grêmio. E agora, o que vem pela frente? Olha, semana com jogos no exterior e que tipo de interferência que isto terá para o jogo da volta na Arena no próximo domingo. Aliás, vamos repassar aqui a lista dos jogadores que estão no departamento médico, quem tem chance de voltar para o segundo jogo da final. Daqui a pouco também tem as entrevistas dos técnicos. O técnico do Grêmio, Thiago Nunes, com 100% de aproveitamento até agora, desde que assumiu, e do técnico do Inter, Miquel Ángel Ramírez. E você pode acompanhar o balanço final também em vídeo. Já entra agora para conferir as imagens do programa. Você pode acessar o canal de GZH no YouTube e também pode entrar direto no site gzh.com.br, que ali na capa do site está o programa. O balanço final em vídeo para você acompanhar. A partir de agora, toda a repercussão da vitória do Grêmio 2-1 contra o Inter no primeiro Grenal da decisão do Gauchão. Balanço final. Um tempo a mais pro futebol da Gaúcha. Parceria Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Sicredi, Claro e Espaço Luz. Eduardo Gabardo. 6:14 do Beira-Rio, do Grêmio de virada 2-1 no início da decisão do Campeonato Gaúcho de 2021. Daqui a pouco já tem as entrevistas do técnico do Grêmio, Thiago Nunes, do técnico do Inter, Miguel Ángel Ramírez. Mas antes disso, olha o sinal marcando 6:15 da noite. Marcos Bertoncello, como fica a situação? É pro segundo jogo da final, que está marcado para o próximo domingo, 4 horas na Arena. É isso, Gabardo. Vantagem para o Grêmio em busca do tetracampeonato consecutivo do Gauchão, em busca do seu 40º título estadual. A vantagem é gremista. Joga por qualquer empate para ser campeão. Vitória colorada por um gol, independentemente do placar, já que não tem o gol qualificado. Se for 1-0 para o Inter, 2-1 para o Inter, 3-2 para o Inter, decisão nos pênaltis. Para o Inter, Gabardo, ser campeão nos 90 minutos, tem que vencer por pelo menos 2 gols, Gabardo. Olha aí, é o resultado. E o que isto interfere, o que isto coloca como situação para o jogo da volta no próximo domingo na Arena. Aliás, Gabardo, confirma para a gente. É, isso mesmo, né? O Inter vai ter que fazer na casa gremista algo que fez apenas uma vez em toda a história, né? A única vitória que o Inter tem sobre o Inter na sua casa, na casa tricolor, foi aquela final de Gauchão de 2014, vitória por 2-1, 2 gols marcados pelo Rafael Moura. Mesmo que o Inter repita, por exemplo, esse resultado de vitória magra, ainda levaria a decisão para os pênaltis. Olha aí. Ô Bertoncello, confirma pra gente o que que a dupla Grenal tem no meio de semana antes da grande decisão do próximo domingo. Vamos começar com o Grêmio. É o jogo fora de casa pela Copa Sul-Americana. Isso, uma viagem longa para a Venezuela, mas com uma situação dentro do seu grupo muito bem administrada. O Grêmio encaminhou a sua classificação na última quinta-feira, na vitória contra o Lanús, e agora pega o Lanterna, Aragua, na próxima quinta-feira. Jogo marcado para as 21h30 em Caracas. O Grêmio só pela matemática, né? Um empatezinho já classifica, mas até, Gabardo, ele já conseguiu, né, virtualmente sua classificação. E o Inter? O Internacional aí é justamente pelo contrário, porque nesse grupo todo mundo está vivo, faltando 2 rodadas. Todo mundo tem 6 pontos. Inter, Always Ready, Olímpia e Deportivo Táchira. Na próxima quinta-feira, o Colorado, às 21h, em Assunção, enfrenta o Olímpia. E aí eu acho que entra um ponto importante. José Alberto Andrade e André Silva, os repórteres da Gaúcha. Aí eu acho que entra um ponto importante para a final, para o jogo da volta, domingo na Arena, que é o meio de semana e o que cada um tem. O Grêmio certamente vai poder preservar todo o seu grupo titular para essa viagem que é difícil lá para a Venezuela e o jogo contra o Aragua pela Copa Sul-Americana. Já o Inter está numa situação que não é tranquila na Libertadores e um jogo que promete ser duríssimo contra o Olímpia em Assunção no Defensores del Chaco. Olha, Zé Alberto, André, não sei se vocês já têm alguma informação, mas no caso do Grêmio, é uma facilidade, né? Uma vantagem, porque o Grêmio certamente vai preservar titulares. Ah, com certeza, Gabardo, Zé e demais colegas. O Grêmio vai pegar a lista dos que estão inscritos, são 50, né, Gabardo? E dentro dessa lista vai colocar jogadores que vão jogar. Mas, por exemplo, já perdeu o Luiz Fernando e não é para agora, né? Perdeu por um bom tempo, a gente viu hoje. Então acho que o Léo Pereira já ganha esta posição, mas não deve ir, né, na viagem, evidentemente, até em função disso. Deve ser um time formado por garotos, aquele time do Ayacucho, acho que até um pouco com alguns jogadores a menos, porque se não me engano o Ferreira jogou no Ayacucho aquela vez lá no começo da Libertadores. Sim. Eu tomaria por base, Zé Alberto, aquele elenco do jogo do Ayacucho, muito formado por meninos, né, para que o Grêmio jogue lá na Venezuela, até porque mesmo que o Grêmio não conquiste o ponto, ainda depende do outro jogo, né, do jogo do Lanús, né, contra o La Equidad. E mais um detalhe, o Grêmio ainda tem mais uma partida, se precisar pontuar, pode pontuar na última rodada. No Inter, Gabardo, a situação é quase o inverso do Grêmio. Só não é o inverso porque eu não tem no Inter assim nenhum jogador machucado como o Grêmio acaba tendo. Porque o Inter tem uma situação de pontos e de tabela, tem uma necessidade de ganhar do Olímpia no Paraguai ou de pelo menos fazer um ponto para depois ter a obrigação da vitória contra o Always Red em Porto Alegre, e também a necessidade de depois virar o placar no Clássico Grenal. Não vai poder poupar ninguém, vai ter o acréscimo do Tyson, que é importante na Libertadores, mas não vai poder poupar ninguém da equipe titular ou do time que é considerado titular no jogo da Libertadores, que é no meio da semana que decide o Campeonato Gaúcho. A situação, ela se complica bastante pro Inter, e a complicação, ela não começa no Grenal perdido hoje, ela começa na derrota para o Táchira no meio da semana lá na Venezuela. É, isso complicou a situação do Inter na Libertadores. Depois, com calma, provavelmente depois das entrevistas dos técnicos, vamos repassar a lista dos jogadores que estão no departamento médico e a situação deles para os jogos da semana, né? Por Libertadores, Copa Sul-Americana e também pela decisão do Grande Campeonato Gaúcho, né? Domingo, o jogo da volta na Arena, marcado para 4 horas da tarde. O Zé Alberto, André, alguma movimentação, alguma sinalização do início das entrevistas dos técnicos de Inter e Grêmio? Do Grêmio ainda não. É, no caso do Inter apenas foi dada o link para a coletiva. Nós estamos já em breve, tá ali, coletiva em breve é o que está aparecendo para nós que estamos na sala de perguntas e também na plataforma digital que vai transmitir a coletiva do Miguel Ángel Ramírez. Comentarista do futebol da Gaúcha, Guerrinha, vitória do Grêmio 2-1 no Grenal do estádio Beira-Rio, vantagem do Grêmio. E essa questão, né, do que vai acontecer durante a semana, certamente terá uma interferência no jogo de domingo na Arena, porque o Inter, olha, vai ter uma semana pesada com esse jogo contra o Olímpia pela frente, hein, Guerrinha? É, Gabardo, a vantagem do Inter é que o Inter, no meio da semana, joga por 4 resultados, né? Parece mentira, não enlouqueci, vou provar. O Inter joga pelo empate e pela vitória contra o Olímpia. E o Inter joga pelo empate e pela vitória do Al-Ittihad em cima do Táchira. Então são 4 resultados. O Inter pode chegar no Paraguai, caso o Táchira não consiga vencer, com uma situação bem menos complicada. Porque aí ele vai decidir na última rodada, na pior das hipóteses, dentro do Beira-Rio, com chance de ser pelo menos o segundo colocado e evitar um vexame, olha, monstruoso, que seria a desclassificação na primeira fase da Libertadores num grupo tão fraco como o Inter está enfrentando, né? Os adversários, olha, não dá para se queixar do sorteio. Então, o Inter joga por 4 resultados no meio da semana. Essa é a vantagem. Agora, o Inter está todo desarrumado. Vai. Opa, já vai começar a entrevista, Zé Alberto. A entrevista do técnico do Inter, Miguel Ángel Ramírez, Marcos Bertoncello. Assim que chegar boa noite, o som, Miguel. Vamos boa noite, colocar no ar, tá aí o Miguel, Zé Alberto abriu. No ano passado, o Rodrigo Dourado, capitão do time, ele disse que não sabia o que acontecia com o time, que em clássicos não conseguia fazer o que era treinado. Hoje o Edenilson, ao sair, ele disse que o Inter em clássico não pode fazer com que as linhas fiquem tão distantes, tendo a vantagem. Vistas essas duas declarações em dois clássicos que o Inter perdeu, por jogadores experientes como Dourado e Edenilson, você já pôde detectar se o Inter não consegue, não sabe ganhar clássico? Creo que essa afirmação é demasiado. No sé si lejana de la realidad que puede acontecer en el fútbol, ¿no? Porque al final en este juego no puedes decir que nunca va a acontecer una cosa y que no. Al final, tanto Eddie como Rodrigo, al final de un partido en el que has perdido, bueno, tienes ese enfado primero, y segundo la capacidad de análisis suficiente, ¿no? O sea, acabas de terminar un partido y seguramente en caliente te falta información para ciertos juicios. Creo que fuimos capaces de hacer lo que entrenamos y ellos saben, ¿no? Y lo hablamos, que ante este equipo de partidos y de rivales, en detalles se pueden decidir. Y si en esos detalles no estás en la concentración, en el tiempo, en el espacio, con jugadores de tanta jerarquía enfrente, te pueden castigar, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido fuimos capaces de hacerlo, tuvimos ocasiones, incluso perdiendo, la que no entra es a veces hay cosas que uno no controla, ¿no? Y eso es cuestión de rachas. Y en esas rachas, les decía también cuando hoy goleábamos aquí, que hay días en los que te entran seis y hay días en los que no, en los que no quiere entrar. Y es así, o sea, el juego puedes hacer muchas cosas que al final hay ciertas cosas en las que tú no controlas y es cuestión de suerte, control de detalles, ¿no? Boa noite, Ramírez. O Internacional no jogo contra o Deportivo Táchira saiu ganhando por 1-0 e não conseguiu sustentar o placar. Hoje, mais um clássico, o Inter saiu ganhando e também não conseguiu sustentar o placar. Por que que o Inter está tomando as viradas? É motivo tático, é motivo técnico ou físico? Ou seja, creio que la seguidilla de partidos obviamente pesan las piernas, ¿no? Y en los últimos minutos no podemos reemplazarles a todos y el jugar tan seguido obviamente te pesa las piernas y te pesa la cabeza también, o sea, no te permite pensar con claridad y poder decidir bien, pero también es un espíritu de querer ir hacia adelante y no pensar que tenemos que guardar nada, porque es una eliminatoria de 180 minutos, entonces sabíamos que teníamos que hacer goles para porque nos espera un partido de vuelta y no guardar, porque no sé si vas a ser capaz de guardar algo durante tanto tiempo. Y también por filosofía y por espíritu, cuando goleamos aquí en los anteriores partidos era un elogio, ¿no? Era, pero Inter va por el segundo y cuando tiene el segundo va por el tercero. Bueno, pues hoy lo hicimos también. Con el primero quisimos ir a por el segundo. Y en Venezuela también. O sea, con el 0-1 quisimos ir a por el segundo. Entonces, a eso hay días que se convierten en que te entra el segundo y el tercero, y bueno, pues los últimos dos partidos se nos vieron en contra. Y como te digo, creo que a veces es una cuestión de racha, y no sé cómo se dice racha, pero de secuencia, ¿no? O sea, que a veces te entra y la otra es que te toca en el palo y le toca al otro y sale, y bueno, sabemos cómo es esto, sabemos cómo es el juego. Miguel, você de novo cita a questão física como algo que esteja prejudicando o desempenho do Inter, assim como foi lá na Venezuela, pela sequência de jogos. Só que o Inter tem um jogo muito importante quinta-feira, onde vai ter até menos dias para se preparar e descansar em relação ao que teve nesse clássico Grenal. Como é que faz para o torcedor ficar otimista em relação ao jogo contra o Olímpia, já que você mesmo disse que a sequência de jogos está atrapalhando e o Inter não tem tanto tempo para descansar? Não, vamos a tentar ver que pieza pueden recuperar y pueden competir y quienes no. Entonces tenemos que decidir si hay gente que ya lleva una secuencia y demasiada carga en las piernas y en la cabeza, necesitamos dar entrada a otros elementos. Entonces eso es un trabajo que tenemos que hacer ahora con el PF y con fisiología, y ver pues si realmente quién está en condición de ayudarnos a competir y de sostenernos, ¿no?, hasta el final. Pero es complicado una secuencia de jugar al tercer día se hace muy complicado. Ramírez, existe a possibilidade, você tem o seu conceito, e o Inter, quando contratou, entende e respeita e sabe o que contratou, né, em termos de conceito de futebol. Mas existe a possibilidade de se mudar caminhos, de mudar um pouco as coisas para se buscar um futebol melhor? E eu lhes pergunto com relação principalmente ao sistema defensivo. E eu gostaria de saber quais são as credenciais que levam Zé Gabriel, por exemplo, que vem falhando sistematicamente, a ser ele o titular. Lucas Ribeiro entrou e logo na sequência também participou do gol sofrido pelo Inter. Mas o Zé Gabriel vem chamando a atenção sistematicamente, ele vem falhando defensivamente. Você pode propor mudanças de rumos? Primeiro, eu creio que esse juízo Es erróneo e injusto. Creo que con C tenemos un marcaje especial para decir que erra, que no. Se está errando, pues igual que otros compañeros, igual que erro yo, y no es el que está acumulando más errores. Y creo que eso es un juicio erróneo e injusto. Yo me veo todos los partidos de vuelta, los analizamos, cortamos para los videos para enseñar, para que nosotros corregir. Entonces, te lo digo que viendo los juegos de nuevo, el rendimiento está siendo positivo. Y luego que hay algo importante, es decir, yo tengo la información del día a día en el entrenamiento y la capacidad de comprensión, la capacidad de ejecución de lo que estamos pidiendo. Y de momento, pues el jugador que está desempeñando mejor todo eso, ese Gabriel, por eso juega. Y yo, pues como te digo, lo veo todos los días, y veo todos los días también a sus compañeros, a los que no están jugando, y yo sé las razones por las que está jugándose y las que no están jugando sus compañeros, por el día a día, no solo por la competencia, ¿no? Y con la capacidad de mudar, creo que la capacidad del entrenador está en darse cuenta de qué puede mejorar, qué áreas de mejora tiene, y a partir de ahí ponerme manos a la obra para darle las herramientas a mis jugadores a que sean más competitivos, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis que nosotros hacemos, el primer juez de mí mismo soy yo, y el que ahora va a llegar a mi casa y se va a comer la cabeza soy yo, para ver cómo puedo hacer a mi equipo más competitivo y a mis jugadores mejores, ¿no? Y hay un trabajo de equipo, obviamente, ¿no?, en el que yo formo parte de un grupo de trabajo en el que nos ayudamos para, analizando todo eso, podamos encontrar la mejor versión de Inter, ¿no?, que es lo que buscamos. Ramírez, boa noite. Eu vou te perguntar sobre escolhas também. Você citou o dia a dia de treinamentos, informações que nós não temos, né, pois falta o acesso ao treinamento diário, mas a gente tem visto o campo. E eu quero te perguntar sobre o Caio Vidal. Ele fez um gol contra o Olímpia, tem entrado bem. Hoje, no segundo tempo, entrou bem, gerou situações de gol para o Internacional. E você já testou outros nomes, como Praxedes, Marcos Guilherme, o próprio Maurício também. O que falta, na sua visão como treinador, para o Caio Vidal ter um melhor aproveitamento como titular do seu time? A parte del día a día, el perfil de Cayo es un perfil más de espacios grandes, y el año pasado veíamos la mejor versión era la primera vez que era profesional, no sé si es la mejor versión, con qué compararlo, digo que una buena versión de Cayo por las características del juego colectivo de Inter, ¿no? Cayo tenía mucho espacio por delante. Para una vez recuperada la bola, atacar ese espacio. Cayo es bueno en eso. Claro, nosotros, nuestra forma de jugar nos posiciona normalmente con menos espacio en campo contrario, porque los rivales se nos van encerrando, van replegando, entonces hay menos espacio para atacar. Y en las segundas partes, que es donde ha participado, en partidos donde se terminan abriendo espacios, donde logramos esas goleadas que tuvimos aquí en Beira-Río con ese perfil. Entonces, a veces la alineación no va con alinear a los 11 mejores. Para alinear tienes que elegir también jugadores por perfil y dentro de eso también las relaciones que hay, bueno, pues este lateral izquierdo con este punta, o este medio con este otro medio, o estos puntas con este centroavante. Tienes que pensar también en los perfiles individuales para elegir a partir del plan de juego. Entonces, una vez se decide el plan de juego, se decide las piezas que pueden ejecutarlo. Y por eso, no es que Cayo lo esté haciendo mal, o esté entrenando mal, o sino más bien desde la elección del plan de juego y a partir de ahí del perfil que necesitamos, de las características que necesitamos de cada jugador. Boa noite, Miguel. Na semana eu questionei o Rodinei sobre a questão física do Internacional e ele não relacionou um problema físico de fato com a equipe. Ele inclusive disse que muitas vezes ocasiona um problema do campo físico e nem sempre é isso. Queria perguntar, Miguel Angel, quais são os pontos que o Internacional teve hoje para acabar sendo derrotado pelo Grêmio mais o Grenal? La verdad, con el, bueno, el 1-1, el empate, un juego aéreo mal defendido, sabíamos de su potencial, pero con el 1-1, incluso, bueno, ahora que nombras a Rodinei, lo tenía bien perto a mí y me decía, vamos a apretar porque están ya, o sea, el Grêmio se estaba cayendo. No eran capaces de defendernos, digamos, ¿no? Y veníamos de una secuencia de atacar. Entonces coincidíamos en que estando ahí iba a llegar el gol en algún momento, porque lo sientes, porque estás viendo que cada vez estás más en su campo, más en el último tercio. Creo que nos faltó elegir más qué espacios atacar, porque insistimos mucho por dentro sin haber espacios por dentro.